Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Avenida Paulista, 5:30 PM. Aqui estou mais um dia no estádio com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele as cabrita pira, o Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. O oferecimento da S, construindo com valor. Também promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. É isso aí, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar mais um Estádio 97. Boa tarde. Ah, boa que tarde. Beleza, ah, maravilhoso. Tá chegando, hein, Domingo? E aí? Chegando o quê, meu? Chegando o quê, ô trouxa? Ó, vocês vão pegar, viu? A começou. Eu já tenho um acordo com o RG, não tem conversa. Agora o RG que tá assinando, né? Ah, mas o RG mas faz acordos muito fácil. Você pode ter acordo, mas você é tímido, mas espera aí, nós fizemos eu e o RG, não o senhor, não. RG, que acordo é esse? Que você... Não, porque eu falei, abrimos mão da coisa. Estão banando, RG. Vocês estão atropelando as coisas. Primeiro que não é assim. Primeiro, dá boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Segundo, e segundo, segundo é por assunto mais importante. O assunto mais importante hoje é saber, seu Bento, quem é que ficou com o lábio mais bonito? A Honda ou o Benjamin? Com certeza. Uma boa pergunta. Tomou a Honda, hein, quem é que ficou com o cacete? Hein, mano? Oi. O Benja ou a Honda? Quem é que ficou com o lábio mais bonito? O Benjamin, ele fez uma reforma nos grandes lábios, RG. Nos grandes? Nos grandes lábios. Olha, mano, tem que ser muito... Ele fez uma cirurgia, você não soube? Ah, eu sei que ele fez cirurgia. Nos lábios. Mas essa história que vocês estão falando que ele ficou um monstro? Não. É que a Honda também precisou fazer, porque ela virou... A Honda lutadora. Ela virou um monstro, aí ela teve que fazer pra ficar bonita. Então, aí o mano é que sabe, porque só o mano viu os lábios dos dois. Como estão os lábios do Benjamin? É o Benja ali. Não é, velho, é que o Benjamin, pra falar a verdade, Sombrar, o Benjamin ele tem medo de anestesia. Ele ia fazer duas obturações no dente. Uma no molar e outra no canino. Amigo. Ele tem que tomar anestesia geral porque ele tem medo e dá xilique, sabe? Aí ele teve que tomar anestesia geral pra fazer duas obturações aí. Tá. É igual felino, né? Olha, tem que mano, geral pra poder mexer no cara. Eu ponho seios. Agora, isso é muita viadagem. É verdade. Deixa eu não colar. Tiveram que dar dos tranquilizantes no beijo, cara. Nossa. Sim. E o Benjamin, Sombra, quando ele tem que ouvir aquele do motorzinho, ele já começa a xilique, chama a mãe. É sério? Não é possível, velho. Você sabe a mãe dele que ficar com ele sangue. Na sala? O Benjamin, ô Sombra, quando ele vai tirar sangue... Não, porque ele estava tem que dar um pirulito. Comigo. Ah, não, tirar não, sangue. Não. É verdade, tem que dar um pirulito. Dá um pirulito na boca dele? Dá. Igual do pirulito, então. Viu? Quando verdade, eu pro quadrinho do ursinho Puff. Não, sabe quando vai tirar cantando. Sangue de criança? Fala, olha pro ursinho e chupa esse pirulito. Ela fica cantando a Dona Aranha chupa pra ele. Pirulito. E ela lê um livrinho da Cinderela também. É, né? Tem salas em laboratórios, né? Que são salas pra crianças. Sim. Tem cheio de desenho, papel de parede com um ursinho, é. Sim, aí a mulher fala, olha, não olha pro seu braço que vai ter uma picadinha de mosquito. Mas olha lá pro ursinho Puff e chupa esse pirulito. Ele adora chupar o pirulito. E o beijo, ele passa mais vergonha ainda, porque geralmente esse espaço geralmente costuma ser compacto, porque é uma criança que vai tirar sangue. É. O Ben já pede pra colocar maca lá, porque ele desmaia se tiver na cadeira. E é verdade que o filho que acompanha ele? Sim. Tanto é que quando ele vai atravessar a rua, onde ele mora, é o filho que tem que olhar pros dois lados e falar, vai, pai. Ô, mano. Oi. É verdade que a enfermeira ficou fazendo assim com ele, com a mãozinha, achou! Sim. Mas é ridículo, hein, Gê? Ah, muito? Ridículo. Nossa, não, mas é verdade que ele botou beijo pra ficar mais carudo? É. Mano, isso não dá. Não dá. Olha, é o que a Domênica fala. Estão tirando o seu lugar, viu? Não, é o que a Domênica fala. É muito mais hétero beijar a boca do homem do que fazer isso. Você tem total razão. Tua mãe fala isso? Que coisa, hein? Tu é mãe. É, porque a Domênica deve ser a mãe dele, né? Mas se a mãe dele fala isso, vai fazer o quê? O meu filho está virando um traveco. Tá. Muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97, seu Bento. Ah, vamos lá, Sombra. Chama aí, seu Bento. Vamos ao Parmeira. Ah, nossa. O Parmeira. Ô, Domênico, quem é? Fala de nós. Tudo aí, certo, seu Bento. Tudo certo, faz tempo que não tem jogo, hein? Faz tempo, saudade do... Saudade. Eu não aguento mais Atibaia, pelo amor de Deus. É, mas vai portar hoje. Não tem nada pra fazer aqui. Olha, aproveitei o final de semana para subir e descer no trenzinho 28 vezes. Olha, vocês estão fazendo churrasco lá, velho? E treino nada? Você sabe que chamaram os parentes do jogador ontem, né? Churrasco e concentração faz milagres. Eu vi o som. Churrasco une as pessoas. Mas não ensina ninguém a dar um passe. Menos. É uma beleza, menos do um menos do Flamengo, né? Você então, viu que churrasco lá é só confusão. Só um comentário antes. Fala aí. Chamaram os parentes do jogador lá pro churrasco. Né? É. O Roberto tem uns filhos de 42 anos. Chegou os meninão lá, hein? Exatamente. Mas, ô Domênico. Fala aí, ô. Tá, o Parmeira voltando hoje, então, lá de Atibaia, depois é pra Curitiba. Ah, é, Paraná, um jogo contra o Atlético do Paraná, lá, né? Atlético. É do Paraná. É, depois de amanhã. E teve problemas entre os patrocinadores, mas parece que se acertaram aí, tá tudo certo, né? Enfim, tá tudo certo entre os patrocinadores do Parmeira. Certo, parece que resolveram lá, colocaram os panos quentes. Foi da bobagem que aquela mulher falou, viu? É. Ela falou, se fosse por exposição, patrocinaria o Flamengo. Então. Ah, ela não falou isso. Falou isso, é verdade. Ela falou, Xinchão. Falou isso? Ela tá pensando em procurar. O que eu entendi é que ela teria N outras opções de clubes onde ela teria a mesma exposição tão grande. Ela citou o Flamengo, sim. Cuidado com o que vocês falam. Mas é verdade, mano. Ela falou que eu li. Eu li e entendi de outra maneira. Se a avó tá falando. A avó é parmeirense, eu não sei. Ô, Jesus, na Zalameda. Eu vou ler aqui. Vem aí. Pega aí na íntegra, leia e diga o site, tá? A avó tá falando. Como é que eu ponho na busca aqui que eu tô perdido? Diga fundo! A avó não sabe mexer no computador. Quando a avó procura, ela não sabe. Mas quando ela entrar na Xvideos, ela sabe. E um ano, hein? Ai, eu não sei nem completando um ano, hein? De arena. Ah, um ano já. De arena. Verdade, um ano. Mais de 1 milhão de visitantes já estiveram lá. Caramba, hein? Muita gente passou muita por lá, gente, né? Muita gente, é verdade. É isso aí, Domênico, do Parmeira, então, quarta-feira vai ter jogo, hein? E o PCV lá, que o menino fala aí... PVC. O Alezinho? Quarta-feira agora? É, quarta agora. Quarta agora. Às 9 horas. Palmeiras e Atlético Paraná. Acho que quinta, gente. É quarta. Quarta-feira. Quarta, não, 21. Né? Gozado, vai ter jogo quarta. Tá marcado pras 21 horas o Palmeiras. Mas na Globo vai passar só quinta, o jogo das galinhas. Mas quarta-feira, o jogo do Verdão. Quarta-feira, não interessa se vai passar onde vai passar. Tô dizendo que o jogo do Palmeiras vai ser às 9 da noite. Vai. Certo. É isso aí, do Palmeiras. Do Palmeiras é isso aí. O Fernando Gobi lá, segundo o PCV, vai pro Internacional de Porto Alegre de Limeira. Quem é? Fernando Gobi? Bob. Ou seja, já não vai pro Palmeiras. Ô, vó, você já usou muito Bob? Já, eu uso. Todo dia. Todo dia. Eu consigo usar. Com os Bob. A avó tá sempre de Bob. Cabelinho rolado, viu? É. O que mais? Tem outra coisa que não, agora você tá procurando, hein? Mas aí, achou ou não achou o troço aí? É, é aí, tem muita entrevista aqui, a avó tá sem óculos. Bom, daqui a pouco a avó vai trazer aí, ó. Daqui a pouco a avó vai ler a entrevista. Muito bem. Quem que é a mulher aí que falou? É a dona. Ó, aqui, dona pronto. Ó, a pergunta foi, os contratos de Crefisa e não sei o que com o clube só acaba em dezembro de 2016. Aí, sim. Mas se encher muito, eu saio e vou pro Flamengo. Ou pra qualquer outro clube com a visibilidade do Parmeira. Tá, ah, então pera, só diferente. Ela citou pera, Flamengo, gente. Pera, mas é diferente. É, ó, leia de novo. Pera só um minuto. Leia de novo. Leia de novo. Eu tô falando. Vocês não podem falar certas coisas porque pode dar problema. Não, o Rude que. Pode dar. O senhor falou. Pode não, dar problema. Eu só joguei os dois. Não, só joguei o falou na fogueira. E o outro colheu. Assim. Leia de novo a mesma visibilidade que o Palmeiras. Vocês não podem. Cuidado com o que vocês falam aí. Exatamente. O torcedor compra essa ideia. É complicado. Mas a senhora é palmeirense. A senhora deveria saber o que ela disse. Nada do que vocês falaram aí. Eu de maneira, talvez. Eu de maneira querendo tumultuar o meu. Não, ingênuo. Mas o estranho. Mas porque o estranho. Quando ela cita o Flamengo, quer dizer o quê? Ela tá fazendo um comparativo. Mas o estranho é a reação. Mas o estranho. Com a mesma visibilidade. O Palmeiras tem a mesma visibilidade. Não, pera. Mas o estranho é a reação no início da resposta. Se encher muito. O que que é isso? Não sei. Encheu o quê? Mas encheu o saco. Então, mas encheu o saco por causa de quê? Não, mas aí também a RGE, ela não tem saco, né? Porque a gente não falou o motivo aqui. A gente precisa saber o porquê. Peraí, mas por que que entrevistaram ela? Porque é o seguinte, vocês têm que explicar tudo. Já que começou, expliquem tudo. O cara que tá no carro, ó. Olha aqui, ó. O cara que tá no carro, olha, que eu vi a coisa minuciosa. Tá bom. É o seguinte, minuciosa. A patrocinadora do Palmeiras de uniforme. Minuciosamente. Né, que faz o... Minuciosamente. Que faz o fardamento do Palmeira, quis fazer uma camisa comemorativa, né, retrô, e estampar a Parmalat. E comercializar isso. Entendeu? Aí a Crefisa ficou brava, é lógico. Quando você tem isso, ela tá certa. Não tem nada a ver com o Palmeira. Então, mas ela tá certa. Aí eu tenho que dar a moça lá. Aí por isso que tá enxergando. Pera só um minuto. Se ela mete dinheiro lá no Palmeira, quem vai fazer camisa do outro? Que não mete outra, vai no bar. Mas jogar na imprensa laterada. Fala, faz uma reunião. Eu só acho que houve uma reação exagerada, sabe? Porque assim, se o presidente do Palmeiras ligou perguntando, olha, o que acha? Teria. Como, autorizaria uma... Como seria se a gente fizesse isso? Vocês dariam autorização? Beleza. Falou assim, olha, desculpa, não dou, tô bancando aí. Tô bancando uma grana, que você vai fazer? Não quero concorrência não, contra não, não dou autorização. Só a camisa que sai com a minha marca, a qual eu pago aí 100 milhões por ano, entre patrocínio e mais ajuda de jogador e mais ajuda pra construir coisa no CT. Beleza. Faz uma reunião e deixa lá. Só que aí o negócio explodiu na mídia. Por quê? Porque o negócio eu não sei se foi legal o negócio ter sido levado para a imprensa. Tem uma reportagem, segundo ouvintes, aí começa a chegar aqui. O ouvinte falou que na ESPN disseram aqui que a Adidas já se pediu desculpa. Não, ela já pediu, mas peraí. Mas não adianta, né? E outra coisa, mas teve uma resposta aqui. Porque foi uma ideia, talvez, da própria fornecedora de material. E aí virou esse bucho de todos, que tá pedindo desculpa. Mas o Jojo, certo, teve uma outra pergunta aqui. É exagero também. Perguntaram por que que o Palmeiras vive um momento tão delicado às vésperas da final da Copa Brasileira. Olha lá, isso você tem que perguntar pro Paulo Pobre, responsável pela escolha dos 25 jogadores contratados. Nós, como parceiro, não colocamos. Exatamente. Para ajudar em todas as contratações que foram requisitada, sem dar. E teve uma outra cara que ficou os contratamentos. Então, assim, é responsável pelo Barrios e Leandro. Deixa eu só passar aqui a informação que tá no lance net, viu, Sombrar? Porque eu não gosto de passar aqui como isqueirinho. Meu Deus! É uma notícia que tá no lance net. É uma notícia que tá no lance net. Abrindo aspas aqui, segundo a matéria, Domênico Gato, lê aqui. Ó, matéria aqui. Ó. Pra continuar assim, vírgula. Eu largo o Palmeiras e vou pro Flamengo, vírgula. Que dá muito mais visibilidade. Emendou. Foi essa que eu vi. Ou seja. Tá no lance, né? Então mantém razão. Entendeu? Gente. Eu não tô aqui pra esqueirar nada. Então é que naquela entrevista falou de um jeito e nessa entrevista falou de outro jeito. Se você quiser, e já se você quiser dar uma olhada. Eu tô olhando aqui, mas não sei precisa. Não, mantém razão, então. Ó, dá uma olhada aí, ó. Terceiro parágrafo. Inciso. Tá certo? Não, terceiro parágrafo. Inciso 2. Inciso dentro do fundo. Ela fala aqui, Domênico. Então, eu não tô aqui pra esquirar nada, eu tô aqui pra passar a informação. Não, mas eu Globo Esporte, eu já leu aí, no Globo Esporte também tem a mesma resposta. Olha aqui, ó. Aurélio Araújo assim, que me mandou aqui também. Ó, no Globo Esporte. Valeu. Pra continuar assim, eu largo o Palmeiras e vou pro Flamengo, que dá muito mais visibilidade. Mas ela pediu eu acho, não, mas quem deve desculpas pra mim aqui são vocês. Não, eu também acho que porque eu passei não, agora e retransmiti uma informação. Você foi tratado como mau caráter. Só um minuto, a vovó. Peço desculpas a você. Aonde? Não, antes de desculpa, precisa saber o que aconteceu. Porque se ele leu num lugar uma coisa, no outro lugar tá ali escrito outra coisa. Bom, mas eu passei uma informação de um portal renomado. E aí, portal, qual que é o portal que você leu? Ah, primeiro foi no Jorge Nicola no Yahoo. O Jorge Nicola é parceiro, né? Bom, 13 de novembro de 2015. Então, mas eu fui achado aqui como um bandido, mau caráter. Não, não é, não. Tá certo, eu não sou isso. E aqui, o humano foi tratado de uma maneira. E aqui no Jorge Nicola. Como se o humano não fosse querido. E aqui no Jorge Nicola. Ele foi tratado como um terrorista francês lá, velho. Ô, mano, e aqui no Jorge Nicola começa a se me encher o saco. Quer dizer, já chutou o balde. Mas eu não sei. Interpretando, isso não é informação, interpretando. Dá a impressão que, assim. Isso não é a primeira coisa. Quando começa a falar, pergunta pra ele, ele que contratou os 25. Já tá aqui, ó. Você dá a impressão que às vezes. Não sei se deve ter alguma coisa acontecendo. Não é a primeira treta, né, Chumbra? Tombou o balde. Sei, cara. Porque eu achei muito exagerado levar tudo isso pra. Agora sim, eu tenho uma opinião. Se você for fazer uma camisa retrô, e o assunto em todo lugar do mundo é assim: a camisa retrô sai com patrocínio da época. Sim. Agora, normalmente assim, agora, precisa ver quais são os termos de contrato. É lógico. Se tem que ter autorização do patrocinador atual. Ela não me entendeu. Na mesma entrevista, ela, já que é pra trazer o patrocinador de 20 anos atrás, traz o presidente de 20 anos atrás também. Traz o Mustafa. É que o Corinthians ele também tá nessa. Não é uma polêmica, né? É que o que gerou. Não, mas se no Palmeiras não. Se trouxer a patroa de 20 anos atrás, a cogestora. Não precisa de patrocínio. Mas o Corinthians, ele tá também nesse negócio aí, Domênico Gato. Eu ponho minha filha que tem um ano e três retrô, lá. E não gerou essa polêmica toda. Talvez seja pelo fato da Caixa ser federal e não ter, talvez, aí um proprietário. Então, acho que não, acabou não gerando essa polêmica toda que tá gerando no Palmeiras. Mas porque a empresa que patrocina o Palmeiras aí tem um dono. E ela faz isso a semana que não tem jogo, ou seja... Então, agitou, né? Mas o Corinthians deu agitado. Ele lançou essas camisas aí que fizeram sucesso na década de 90. Vendo Corinthians. Tá vendendo bem. Oh, o Barcelona lança, o Real Madrid lança. Eu, olha, eu acho que não vejo problema nenhum em perguntar se eu posso e o outro dizer, não pode. Ah, agora o mas eu acho que é um desprestígio com o patrocinador atual. Porque você tá fazendo um marketing espontâneo pra outra empresa. Desculpa, mano, chegou o beijo caludo. Angelina Jolie. Disseram que você tava colado da Angelina Jolie. Angelina Jolie veio. Vai, seu Bento, pula, vamos. Amigo. Corinthians. Próximo. Então vai. Vai, mano. Coringão, Bento. Vamos lá, Corinthians que já pro ano que vem já encaçapou mais dois patrocínios. Sim. Pro ano que vem, né? O primeiro semestre vai ser gordo com Libertadores, título, né? Vai vindo mais dois e quinta-feira. Mais dinheiro? Se prepara, mais dinheiro vai vir pro Corinthians, mano, o ano que vem. Só que dos jogadores, ainda não renovou. O Corinthians já contratou três também jogadores, né? O esquema lá com o Bragantino. É um goleiro, é um lateral e um atacante. Alô Mineiro é bom, hein, mano? Chuta bem de fora da área. Então, não é o nome do atleta? Alô Mineiro. É Moisés, né? São três jogadores aí do Bragantino. Eu não sei quem vou são pegar os jogadores do Bragantino. Alô Mineiro é bom, não. Pode confiar. Chuta bem. Mas é jogador que vem pra compor elenco, né, Zaidão? Ah! Então, e o Moisés é pra abrir a zaga adversária, né? É verdade, bate o cajado ali e abre tudo. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao Corinthians aí, o título brasileiro tá muito próximo, apesar de eu já achar que esse título já tá garantido há muito tempo, mas matematicamente o Corinthians pode ser campeão nessa rodada diante do Vasco. Porque se o Atlético Mineiro não vencer o São Paulo aqui no Morumbi, possivelmente a viola vai pro saco, né? Vai mesmo. Independentemente do resultado que o Corinthians tem no Rio de Janeiro. E eu acho que o São Paulo ele vai ganhar no Atlético, cara. Eu acho que o São Paulo briga aí por essa quarta vaga do Campeonato Brasileiro. E automaticamente ele vencendo o Atlético, ele já impede do Corinthians comemorar o título na Arena contra o São Paulo. E aí não vão dar o gostinho pro rival, né? No caso pro Corinthians aí falar, ó, ganhamos o título em cima de vocês. Então o São Paulo ele joga por dois objetivos. Primeiro, pra tentar sacramentar essa vaga no G4. E segundo, pra não dar o gostinho aí do Corinthians falar, ganhamos o título em cima de vocês. Em cima, né? Deitar na cabeça. Mas eu ainda faço aqui uma campanha, ô Bento, pra que a diretoria campanha? Do Corinthians aí renove com o Ralf, cara. O Ralf é um jogador aí que merece sim, pela bola que tá jogando aí, um reajuste salarial. E 2 anos de contrato, que façam 2 anos de contrato. O Ralf tá jogando bem. Eu não acho que ele vá se acomodar igual aquele gato de armazém, que quando enche a barriga, deita no saco e dorme. O Ralf não tem esse perfil, não, e acredito que ele está sendo um cara importante aí, mesmo com mais de 30 anos aí, tem sido um jogador aí pilar e alicerce nesse time do Corinthians. O Ralf. É isso aí, mano. E vamos que vamos, né, não? Ah, é, vamos que vai, mano. Nossa, foi breve hoje, hein, mano? Foi breve, eu sou foi breve. Foi grava esse programa aqui, mano. Bom, continuando Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento de Honda, promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda, compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Esser, construindo com valor. Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. O Estádio 97 agora vai falar da HDI Seguros. É, você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir e, de repente, batem no seu automóvel. Puta, que desagradável, né? Tá tudo tão bem, tudo tão tranquilo. Susto. Não é não? Vai receber 13º essa semana. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre. Motorista do outro carro é o Cauã Raymond, cara. É, ator famoso. Vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Estádio 97. Estádio 97 aqui da Energia 97. Lembrando, hein? Tá online aí, aberta a loja do estádio 97.com.br. Não visitou ainda? Visite, rapaz. Chegaram aí os relógios do Corinthians, os relógios do São Paulo. E você, corintiano, quer entrar no site? Hoje nós vamos divulgar o ganhador do relógio do Corinthians, porque o pessoal entrou no site, fez seu cadastro, e hoje nós vamos divulgar o vencedor, o ganhador do relógio do Corinthians. Acessa lá, loja do estádio97.com.br. Somente produtos oficiais, e você ainda ajuda o seu time. Tem a linha também exclusiva do Estádio 97, desde bonés e camisetas até moletons e mochilas. Loja do estádio97.com.br. Não visitou, pra você ter ideia, tem produto até do Havaí, rapaz. Até do Havaí, tá bom? Visita lá, tá legal demais, hein? Continuando com as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia, no oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina, seu Bento. Santos, let's go! E aí, seu Bento? Beleza. Como vai? Eu vou bem. Tranquilo? Quem não vai bem é a Honda, né? Mas tudo bem. O que aconteceu com a Honda? A Honda rodou. Nunca esteve tão bem. A Honda rodou, velho. A Honda com H tá ótima. A Honda rodou, velho. Mas é bom deixar claro. Ronda com R. A menina Ronda tomou um chutaço na cara. A Honda rodou, velho. A Honda Motors. Como que é isso? O Honda, Erronda do Street Fighter tá bom também. E ela previu como que ela seria derrotada se fosse. Sim, foi. É, você viu? Ela deu uma entrevista, acho que no programa do Jimmy Fallon, onde ela fala assim, ó, a outra lá, ela é boxeadora, o caramba, mas ela vai tentar me nocautear com um chute na cabeça. Ela também é invicta. Porra, então ela sabia mesmo assim, domou? Sim. Sabia qual era o forte da outra, e ainda assim divulgou o que, que a outra ia tentar fazer pra ganhar dela. Mas você viu? Mas só que viu? Eu não vou permitir. Sabe, mas que você aí me lembra? O Filipão do Grêmio. Era assim, o Arce Cruz, o Jardel, o Cabecê, mas todo mundo tomava o gol. Mas o que prevaleceu foi o elemento surpresa. A outra foi inteligentíssima, porque na hora que ela dá uma muqueta na orelha, a Honda vira pro lado e ela já chapuletou. Agora vou te falar uma coisa, bicho. Puta esporte que eu vou te dizer. É bruto. Vem cá. Toma uma pancada na cabeça, a outra vai lá ainda e fica socando a cabeça. É, não pode. O juiz chegar já tomou uns 3, 4. Isso aqui não pode. Isso é um estímulo. Isso não deveria acontecer. Eu sei que a maioria, talvez que esteja ouvindo, ama. Mas eu vou te falar, cara, olha. Mas eu acho também. As pessoas são preparadas para estarem lá, claro, não é qualquer um que entra e sobe lá. Elas assinam o termo. Assim, se você pensar bem, até o boxe é um esporte cretino. Porque você fica socando a cabeça do outro. É a cabeça do cara. E o pior, mas né? A pessoa cai... Não acho cabeça, não. É uma arte marcial. A pessoa cai e bate a cabeça, né? Já cai batendo a cabeça, né? É, não, você sabe que o futebol americano tem estudos que os caras vão com o tempo vão ficando meio lelé. Né? Ô, Patrícia, com capacete, tudo, você imagina o cara. E tudo ferrado. Ô, Patrícia, nunca tomou um murro na cabeça e é louco. Tá, mas se tomasse, ele treme. Olha lá, ele baba, treme. Fala, seu Beto. Mas o Peixe aí tá de. Agora eu não acredito, né, Toninho? O Peixe tá interessado. Primeiro foi o Ganso, né? Que já. Agora não quer mais o Ganso, quer o Gum. Quer o zagueiro Gum? Meu Deus, velho. Fluminense. Guerreiro Gum. É, e o. Nossa, o Marquinhos Gabriel, né? Situação difícil pra ele ficar, né? Sim, o Gabriel, pode ver. Situação difícil, porque né? Porque foi bem, né? Foi bem. Situação difícil foi ficar bem. Ano que vem. Mas é isso aí, já estamos falando de 2016, mas é do Peixe. Tem compromissos ainda, né? É, sim. Muitos. Não acabou o ano ainda. Agora, primeiro parabéns ao Tubarãozinho. Sub-13 que ganhou do Corinthians 4-0 o Paulista, o Paulistinho. Então, só lembrando que o Santos colocou todas as suas categorias de base em disputas do campeonato, na final do campeonato. E o Sub-11 perdeu para o Parmeira. Sim, mas todos estão disputando o final. Eu conheci o técnico do Sub-20 outro dia. Gente boa, esqueci o nome dele. E a melhor notícia é que o Vitor Ferraz já tá treinando. Tá. Né? Com relação ao Gum, o Gum, cara, é um zagueiro, pra mim, nota 5, e teve no Fluminense picos de nota 6. Agora é um cara que tem 7 anos lá no Fluminense. Também não é nenhum, minha opinião, nenhum craque e nenhum perna de pau. É melhor que o Erle, né? É comum. Não é um cara que tem 7 anos lá. Não é grotesco, mas. Não acho nenhum perna de pau, não acho, nossa, nenhum Dario Pereira, Luiz Pereira, Roberto lá, Dias. Né? Os torcedores lá do Fluminense. 7 anos. Sete anos. Tem 7 anos. O Palmeirense também gosta, né? O Palmeirense ficou feliz com o Gustavo. Agora, eu achei ele muito fraco. Agora, não sei realmente se isso tudo não é aquela famosa jogadinha do Foca News de final de ano, né? Porque, pô, de repente acabou. Né? Ninguém fala mais em Ganso e agora é o Gum. Quer dizer, aquela música, hein, gente? É muito estranho, né? Gum, Castelo Rá-Tim-Bum. Em homenagem a ele? Calção, você tá incrível. É só isso aí, Sabento. Mas o RG, é muito complicado. Quando você fala de contratar um zagueiro, ou você vai fuçar aquilo que ainda ninguém viu, aí nas divisões inferiores, vai procurar em time menor. Mas fora isso, o resto são esses mesmos que a gente conhece. Mas por aí não tem, né? Um que você fale, nossa, eu, pelo menos, não lembro de ninguém. Tirando o Gil do Corinthians, eu não lembro de ninguém. Teve o Jemerson que foi convocado pro lugar do Jemerson. Tem o Vitor Hugo também. Quem? Não, Vitor Hugo não. Ah, ele é bom. Não, eu tô dizendo. Vitor Hugo é bom. Logo é seleção. Tudo bem, eu tô falando. Mas não dá pra comparar com o Gil. A senhora tá. Claro que não, é bem melhor. Tô falando, tá maluca. Vitor Hugo. O Gil não tá perna, né? RG. E jogar taco com a própria perna, ele é melhor que o Vitor Hugo. Eu gosto do Vitor Hugo. Mas o Gil é um monstro. Puta, que comparação horrível. O Gil é um monstro. Eu vou dizer agora, se o Gil é extra. O Gil é um monstro. Peraí, ele chegou atrasado e a primeira frase que ele falou aqui no ar foi uma crítica a mim. Pô, mas você fala que o cara vai amputar a perna e jogar taco com a própria perna e você quer que eu elogie isso? Puta frase horrível, cara. É, RG. Importante é falar, né, mano? O importante é não derrubar a casinha. Fala, RG. De jeito nenhum. Falar em zagueiro horrível. É por isso que eu não fico na casinha, Paulo. Falar em zagueiro horrível. Esse Davi Luiz, ele é mais marca do que qualidade. Não, mas ele já foi bom zagueiro. É que hoje ele vive uma má fase. Mas ele vive uma má fase. Pera lá. Mano. O overall dele no videogame era 83, 84. Ah, o videogame é o que manda agora na vida? Você tá se baseando em videogame? Que porra é essa, velho? Não, o overall de 84. Aliás, essa zagueirada da seleção, eu acho que enche... A atuação... Eu vou te falar, a atuação do Davi Luiz sexta-feira... Mano, sério, parecia um... Sabe que parecia um jogador... Amador entrando pra jogar com o jogador. Mas ele já vem desde o. Desde o 7-1, velho. Parecia às vezes. Mas você não lembra a atuação dele no 7-1? Foi desde o 7-1. Mas no 7-1, você não pode culpar que o Brasil perdeu do 7-1 por causa dele. Mas ele teve participação fundamental. Ele foi um desastre. Cara, mas ontem, sexta, meu, coisa estranha, cara. Não, mas olha... Mas o Davi Luiz é essa porra louca. Ah, mas sai, vai, dane-se. É, a sombra no Gil no banco ali. Gil e Miranda tem que ser a zaga. Eu também acho. Sombra do Gil. Não, Gil e Miranda tem que ser a zaga. Vocês estão loucos. Agora esse Daniel Alves aí é uma Davi Luiz também, né? Mas eu acho que o Ricardo Oliveira vai rodar, hein? E o Felipe Luiz? O Ricardo Oliveira acho que roda pro próximo jogo, RG. O que não é justo. Mas é muito relativo, viu, mano? É a mesma coisa. Você pega o ataque da seleção brasileira, então tem que rodar todo mundo, porque ninguém jogou bola. Nem o centroavante vai pressionar. Mas entendo. É que depois que entrou o Douglas Costa, né, RG? A postura da seleção brasileira... Não, mas poderia ser o contrário, mano. O Ricardo Oliveira poderia estar na reserva e no também, segundo claro. Tempo poderia ter entrado mas, e também ter vê? Agitado por o isso foi, por isso foi sacanagem queimar o Fred na Copa. A bola não chega pro cara. É a mesma coisa pro Ricardo Oliveira. Se o cara é centroavante e a bola não chega... Então, por isso que o que fizeram com o Fred é sacanagem. Mas, qualquer centroavante que entrar na seleção brasileira, a bola não chega pro cara. Mas, ô Benjo, uma coisa ficou clara, hein? Pô, pelo amor de Deus, gente. Ô, Dunga, você tem que fazer uma seleção brasileira Dunga. E colocar o Neymar. Você não tem que pegar o Neymar, velho, e montar uma seleção brasileira pra ele. Não dá, cara. Não tem jeito. Esse, aí o Neymar não joga, ninguém joga. Eu não entendi. Porra, é bola no Neymar, é bola no Neymar, é bola não pode. Eu assim. sou a favor pode, de desculpa, fazer uma seleção. Pode. Mas dentro do que tem aí, também não dá pra fazer milagre, né? Você vê a Argentina, ela espancou o Brasil no primeiro tempo. Tudo bem que depois, no segundo tempo, a Argentina caiu, o Brasil até deu uma melhorada e acabou sendo justo até o placar, né? Mas a Argentina, cara, ela mostrou mais vigor físico, mostrou mais vontade, mais entrega, mostrou ser mais cara de seleção. Mas então, Sombra, é muita bola. Porra, é um jogador só recebendo é bola. Só. Mas eu não sei, eu acho que o Douglas Costa não deveria sair da seleção brasileira, porque ele ocupa a mesma faixa de campo do Neymar. O que eu faria? O Brasil não tem mais centroavante que você fala, nossa, esse aí é imprescindível. Troca o Neymar de lado, põe ele na direita, Douglas na esquerda. Ou não, eu falo assim, não, joga sem centroavante fixo. E os dois na frente. E joga lá o Neymar, lá o Douglas Costa mais enfiado. Neymar mais enfiado. Flutuando e mudando de posição. Bicho, em vez de deixar o nego lá fixo lá no meio, que não recebe a bola nunca. Fica entrando em diagonal, os dois trocam de lugar. Porque o Neymar fica na esquerda e aí o centroavante não recebe bola, porque é bola pro Neymar. Bola pro Neymar. Bola pro Neymar. Você viu o gol da Argentina? Muito marcado. Você viu o gol da Argentina, Sombra? É o que você disse. Quem cruzou a bola foi o Higuaín. Quem entrou meio foi a vez. Era o contrário. Então, sei lá, eu acho que pra seleção brasileira hoje. Mas mesmo assim. Não tem jeito, se o Neymar não jogar, o negócio compromete. Não, então. Porque os outros são muito coadjuvantes. Mas do Neymar, o que você vai esperar é a individualidade. Mas monta uma seleção, cacete. Agora não, é o Neymar e mais 10. Porra, não dá. Agora, não independente dá. Disso, eu ia falar, nós estamos numa draga, cara. E a Argentina, que é vice-lanterna. Nós estamos numa draga. Vice-lanterna. De color. Mas não é a draga, não é a draga. Não, a draga não é só. A draga não é a pontuação. Não é a pontuação. A draga do Brasil é que não produz mais grandes jogadores. É desde a presidência. Tô falando. Tudo desde o 7-1 não mudou nada. Continua o Davi Luiz, continua a mesma coisa. Mas também não adianta você falar assim. Não acontece mais nada. Você muda lá o Gil e bota o Gil no lugar do Miranda, eu acredito que a defesa fica melhor. O Gil no lugar do Fábio... Do Davi Luiz, acredito que melhora a defesa. Mas não é isso que vai fazer a seleção brasileira. É isso aí. Não é só isso. Tá falta qualidade. Sim, mas falta tá bom. Comprometimento dos falta caras. Tudo. Os caras aquele primeiro tempo aí. Da seleção. Eu não sou torcedor de seleção brasileira. Eu tô analisando o jogo como uma pessoa isenta. Se o Brasil ganhou ou perdeu, pra mim, o empate, tanto faz. Isso aí vocês sabem que o meu sentimento em relação à seleção brasileira é o mesmo. Mas estamos no Brasil, então eu tenho que comentar a seleção brasileira. Primeiro tempo da seleção brasileira, pra mim, era São Paulo. Morto, apático, ruim. Entregue. São Paulo fora de casa. Né? É, o medo de perder. É o São Paulo fora de casa. Ah. Dentro já mais ou menos, fora. Era o São Paulo. Horrível. O Ricardo Oliveira, pra mim, pareceu um clone do Luiz Fabiano. O Ricardo Oliveira na seleção brasileira, primeiro tempo. O Lucas Lima, que partida horrorosa. O lateral esquerdo que você aperta ele e joga a bola pra fora. Não tem recurso. O lateral esquerdo apavorado. Você aperta ele. Você aperta, mas, a Argentina apertava ele e dá bola pra fora. Nego brasileiro... fala mal do branco, mas o branco não dava essas entregadas, não. O branco é bom, meu. É que o brasileiro... A realidade é a seguinte. O brasileiro ele é meio arrogante sempre quando ele fala de seleção brasileira porque ele não enxerga a fraqueza na seleção. A seleção brasileira hoje, com exceção do Neymar, ela tem cara de time. A seleção brasileira hoje tem cara de time. Por mais que você tenha alguns jogadores que individualmente fazem a diferença, como é o caso do William, como é o caso do Felipe Coutinho também, mas eles estão muito longe de ser um outro Neymar dentro da seleção brasileira. Estão muito longe. E o Brasil nunca sofreu, RG, tanta escassez de jogadores, é que a qualidade do Neymar. Sim. Antigamente você tinha lá, por exemplo, um Kaká no auge, e tinha do lado dele ali um Rivaldo, dois ou três, um Ronaldo Gaúcho. Dois então ou você meio que quebrava. Era, eram jogadores aí que eram extremamente decisivos e com pinta de craque, que poderiam distribuir essa responsabilidade. No mínimo dois ou três. Hoje você tem, por mais que você tenha o Felipe Coutinho, que é um bom jogador, excelente jogador. Você tem um William também que joga bem na seleção brasileira, com exceção do Neymar, eu acho que é o segundo melhor jogador do Brasil hoje. Concordo. Mas é difícil, RG. Você vai imputar talvez a Lucas Lima a responsabilidade de ser talvez um novo Kaká, um Ronaldo Gaúcho? Não dá. E então o brasileiro precisa se conscientizar, RG, que a seleção brasileira vive um período de entre-safra e isso demora anos para poder voltar. E outra, esses caras que você citou, se chegasse para jogar contra uma Argentina, esses caras entravam rasgando, velho. Ah, os caras entravam mordendo. Hoje os caras entram ali, mas eu vou dizer, o medo de perder. Eu vou dizer um negócio para vocês. A Inglaterra não tem uma seleção mas nunca top. Teve. Mas aí nunca teve. Aí né, nunca teve. A Alemanha não tem uma seleção daquela que você olha e fala o seguinte: caraca, depois da seleção de 70, é a maior seleção que eu vi na vida, essa seleção da Alemanha. Ela é uma seleção que tem um padrão tático e uma disciplina tática perfeita. É um time. Ela é feita em cima então, de um time. Então, se você não tem... Não, você tem bons jogadores. Mas tem uma qualidade individual muito boa. Não é isso que eu falei. Não. A seleção não é ruim. A Alemanha você é feita em cima de um time. Você tem bons jogadores. Mas você não tem aquele jogador... Mas você não tem aquele jogador que você olha e fala: caramba, meu Deus do céu, olha, me lembra o Fenômeno, me lembra o Zidane, me lembra o Maradona. É o conjunto, né? É, então. Então, se você não tem os talentos individuais, que ninguém tem. Como foi a Espanha, Ben? Quando ganhou. A Argentina tem o Messi, que é fora de série. O resto é tudo bom jogador. Mas vários jogadores bons lá. O Brasil também tem. Não tem, Benjamin. No Brasil, quem que é igual ao Di Maria? Peraí, o Brasil tem. O Brasil tem 3, 4 bons jogadores, tal. Ah, mas bom nota o quê? O Di Maria é muito bom jogador, ponto. Mas eu acho que ele está acima do nível de alguns jogadores brasileiros. Muito porque você não tem um técnico no Brasil que saiba montar um time. Se você for pegar hoje, que eu quero te falar o seguinte: você pega qualquer grande seleção do mundo, nenhum tem jogadores. Nossa, que coisa, meu Deus do céu. Se você for pegar o futebol brasileiro, os últimos campeões brasileiros aqui, nenhum teve. Nossa, quem foi a estrela? Quem foi o craque? O Cruzeiro é bicampeão brasileiro com um time que foi bem montado pelo Marcelo Oliveira. É o Corinthians montado. Foi campeão do mundo sem ter nenhum jogador. Nossa, olha aquele jogador e tal. Pois vai campeão brasileiro esse ano também. Nossa, quem é? Não é. Mas bem, então, o Brasil tem um conjunto. Mas você, a gente não pode viver no passado. Isso aí. Claro que não pode viver. Se a gente ficar... Mas você tem que tentar melhorar a qualidade. Sim, através de um treinador. Você não vai nascer um jogador amanhã, não vai aparecer amanhã o Zico na seleção. Agora, se você tem um treinador que sabe montar um time, pô, vocês estão de brincadeira. Assim, todo jogo do Brasil que o Lucas Lima pegar na bola, ou o Felipe Luiz fala: nossa, olha, antes era o Roberto Carlos, era o Júnior. Ferrou, né? Olha, antes era o Zico, antes era o Ronaldinho Gaúcho, era o Rivaldo. Pô, cara, gente, passou. O futebol, se a gente não tem mais talento individual, tem que ter treinador, tem que ter esquema tático. Treinador é esquema, né? Nos últimos anos, a gente pegar os campeões brasileiros aqui e falar aquela brincadeira que a gente faz: ah, quem foi o craque no campeonato? Não tem. Você fica: Não tem. Tá difícil. Esse ano, o Renato Augusto e o Lucas Lima e o Jadson são os três melhores. Mas não é aquela coisa que a gente olhava anos atrás e falava: pô, quem foi melhor, hein? Caramba, olha lá. Não, mas... Então, é e só... nem o melhor, você pode falar: nossa, que craque. Então, mas é isso que eu tô te falando. Então, você não pode querer... Você não pode querer que a seleção brasileira, então, seja diferente mas, do que é. Então, mas porque é um país de eu ia falar uma besteira aqui, porque precisa ter macho hoje no Brasil pra montar uma seleção. Baseado em quem? Em Corinthians, em Santos. Você pega os melhores times e faz contra uma base, pô. Vou dizer uma coisa pra você. Vou dizer pra você, uma mula cega sabe que tinha que colocar o Tite como treinador da seleção brasileira. Deixa o Tite no Corinthians. E outra, mano, começa a preparar os moleques pra jogar. Esse Gabigol do Santos, eu falei, sempre fala, esse moleque é um monstro. Mas voltando pra jogar. É monstro, é bom jogador. Monstro é modo de falar. Vai ter que jogar na Olímpica primeiro. Monstro é modo de falar, mas não sei se precisa jogar na Olímpica. Precisa jogar. Mas eles não querem apostar na molecada. No jiu-jitsu, pra você pegar a roxa, você tem que passar pela azul. Jiu-jitsu não é futebol. Isso é. Nós ganhamos o Mundial, você ganha a Libertadores. Tem coisa que acontece. Pra pegar a roxa, ele tem que pegar a azul. Tem coisa que acontece. Mas peraí. Acontece, vírgula. Aí o senhor mesmo tá dando tiro no pé. O senhor mesmo tá dando tiro no pé. Ai, em competições FIFA, cidadão. Em competições FIFA. O país sede tem a vaga garantida, independentemente da disputa. Então, mas eu não estou falando, estou falando como uma crítica. Estou falando o seguinte: o Corinthians não precisou ganhar uma Libertadores para ser campeão do mundo. Mas é que tá, agora você fala que o Gabigol foi um jogador muito bom. Agora você colocar o cara aí, não vai direto para a seleção principal, você está queimando etapa assim. Mas qual? Você pegar roxo, tem que passar pelo azul. Qual o problema? Você tem uma Copa em 2018. Pra pegar marrom, tem que passar pela roxa. Você tem uma Copa. Pegar preta, precisa passar pela marrom. Você tem uma Copa em 2018. É engraçado. Quando o moleque tem 18 anos, os caras falam assim, não, não vamos colocar, é imaturo. Ele é muito novo, ele é imaturo, tadinho, ele não é na hora, né? Quando ele tá com 23, puta, pode falar, não coloca agora. Se com 23 ele não jogou, errou. O moleque 18, é velho. Então eu não sei, esses moleque tudo aí joga fora, vai toda hora viajar, conhece todo mundo, vai pra jogar, bom, vai preparando o medo, time. Né? É o medo. Então, ó, a Alemanha fez o quê? Preparou. A Alemanha se renovou. Quando tomou aquela piaba, aquele fiasco na Copa de 2006, ela se preparou pra qual Copa? Pegou essa do Brasil. Ela pensou em duas pra frente. Pegou um time base, preparou pra vir pro Brasil. Montou um time pra uma Copa do Mundo e não tem grandes jogadores, que eu digo, não é que não tem grandes jogadores, tem muito bons jogadores. Mas não é nada que você vai olhar e falar assim, qualquer um desses da seleção da Alemanha, com os 10 modos que vocês viram jogar. Eu só acho, Benjamin, que tem duas coisas aí distintas. Uma que você tá falando é verdade. Não temos mais grandes jogadores, então precisa se priorizar a parte tática. E um técnico é peça fundamental dentro desse trabalho. Ok. Mas o que nós estamos dizendo, eu, talvez o RG, é que é o seguinte, o fato dos outros também não terem seleções fantásticas não significa que seja... algo que a gente tem aqui aí falar assim, ah, mas também ninguém tem, então não tem problema. Porque é assim, o Brasil já teve, e e nesse caso, quem está no processo de decadência é o Brasil. Eles estão na dele. Por que os outros não estão em decadência, algum dos outros? Porque os outros nunca foram seleções de revelar grandes craques. A Alemanha foi. A Alemanha sempre revelou grandes jogadores, não igual ao Brasil. Não, tô não igual ao Brasil, veja. Mas a Alemanha revelou. Sempre foi uma seleção dura. Quantos títulos tem a Alemanha? Eu sei, mas não era uma seleção. Quatro, não era uma individualidade. Mas a Alemanha... Igual a Itália. A Alemanha é aquela seleção que você fala, vamos montar uma seleção todos os tempos que você viu jogar... Fatalmente você pega dois jogadores de uma série de uma Alemanha, pelo menos. Não, mas a Alemanha sempre se distrai mais no conjunto do que na individualidade, né? Então, mas se você não tem hoje. Sim, mas se você não tem mais hoje individualidade. O que você faz? Não, mas você não entendeu o que eu disse. Trabalho conjunto. Você não entendeu o que eu disse, Benjamin. O que eu acho que eu disse é o seguinte: se você tem toda a razão. Não temos mais craques, então você tem que saber como trabalhar nesse panorama. O que tem? Do ponto de vista nosso, aqui, pelo menos que eu e o RG estamos dividindo, é o seguinte. Agora você tem que trabalhe-se isso. Agora, o Brasil, como planejamento pro futuro, ele tem que entender. Agora, o que acontecia que não acontece mais? Não tem. Mas é isso que nós estamos dizendo, isso Benjamin. Isso eu concordo, não tem. Entendeu? Tem que se fazer um trabalho para que possam surgir novamente grandes jogadores, que com a área territorial que tem o Brasil. Isso aí não vai mais. Com o histórico que nós temos, não poderia tem algo assim, não. De errado. Hoje tem uma inversão, Benjamin. Esse negócio dos moleques embora cedo, a gente não vai mais criar bons jogadores aqui. Eles vão ser criados na Europa. Isso aí Nem lá está sendo criado. Você tem o Neymar. Porque senão eles estariam sendo... Eu tenho o Neymar. É. Gente, mas quando tinha o Ronaldo Fenômeno, no começo... Você tinha um rival Mas você tinha o Rivaldo, você tinha Bebeto... Você tinha o surgimento do Ronaldo Gaúcho, que era acima da média. O Bebeto era acima da média, era um bom jogador e tal. Ah, mas era muito bom jogador, né? Muito bom, atacante. Era muito bom. O que você está falando... é isso que está acontecendo. Você está dizendo que a Alemanha, antigamente... Você tirava um ou dois bons jogadores, craques, jogadores. É o que está o Brasil hoje, tem um jogador, tem um craque. Pronto, acabou. E não é só isso, cara. Mas esse é o problema, mas a gente não pode mais, isso concordo. A gente não pode mais ficar toda hora querendo achar que amanhã vamos revelar um Pelé, um Zico, um Falcão. Mas não precisa revelar. Tudo bem, mas não precisa revelar esses caras. Se você pegar dois laterais campeões de Copa do Mundo, que não eram gênios, nem craques, mas eram jogadores que serviam para jogar em seleção brasileira. Jorginho e Branco. Jorginho e Branco não eram grandes craques, mas era jogador que sabia se portar com uma camisa de seleção brasileira. Então, tinha qualidade para jogar em seleção brasileira. Mas aí você entra naquele detalhe. O jogador que é jogador de clube e de seleção. Então a gente não forma mais nem jogador de seleção. Então, porque Daniel Alves, reconhecidamente, é jogador para Barcelona. Para Brasil será, nunca conseguiu funcionar. Será que o jogador é para seleção brasileira é só para Barcelona? Ou será que não tem um treinador que saiba fazer o cara jogar? Porra, só um minuto. O cara é titular do maior time do mundo há alguns anos. E o outro lateral esquerdo. Se não é titular, mas na maioria das vezes é titular, sim, do outro do maior time do mundo, não é possível. Eu não vejo que Daniel Alves e Marcelo são piores do que Jorginho e Branco. Ah, mas... Eu não vejo. Eu confio mais em Jorginho e Branco com a camisa da seleção. Lógico, porque eles ganharam o título. Não vou discutir que era uma seleção que jogava feio, horroroso, mas ganhou. Dane-se. Mas aí eu tenho que concordar com o Benjamin, realmente. Não é possível. O Marcelo e o Daniel não perdem nada para os outros aí que você falou. Esquece um pouco a seleção, senão os caras vão falar que eu tô comparando os caras daqui com o jogador do Corinthians. O Fagner, ano passado no Corinthians. Um desastre. Lembra? Esse ano? Sim. Felipe. Desastre. Lembra? Sim. O outro lá tem mais um. Jadson. Jogando nada. Jadson. Vem um treinador, que é o Tite. O Fagner, voando. Não, mas não é que o Jadson não jogou nada. Voando. Não, não jogou nada. Não, eu discordo. O Jadson desse ano é igual do ano passado. Mas você sabe, Benjamin, não é, mas o ano passado o time não jogou bem. Nós temos jogadores na história do Brasil que eram fantásticos em clube, em seleção, mas você negava força. Mário Sérgio, você não Pita, vê. Você Renato Pé Murcho. Só um minuto. Quando esses caras jogaram, olha quem eram os caras que eram titular. Mas eles tiveram as chances como titular. Mas você tinha os monstros lá. E não deram certo. Você teve uma época na seleção brasileira, por exemplo, o Vladimir, lá atrás esquerdo do Corinthians, era um monstro de jogador. Mas pegou um cara na seleção brasileira, que era um júnior. É isso, tem jogador que em seleção não joga. O Alex, número 10, era um monstro. Pô, mas pegou uma seleção, vai ver quem era todos os camisa 10. O Ademir da Guia, que jogava muito, pega quem era os camisa 10 na época da seleção. Mas, desculpa, Benjamin, não é só porque... Tudo bem, o Zico era o camisa 10 da seleção brasileira. Mas o Mário Sérgio, na seleção brasileira, ele não conseguia jogar. Quando entrava, não jogava. Ele não tava ali disputando com o Zico. O Mário tava na seleção de 82, né? Na primeira fase da seleção de 82, ele tava. Pô, você tinha um meio campo na cabeça do Tele que era Falcão, Sócrates e Zico. Mas quando ele tinha oportunidade, não jogava. Porque aí, você tem uns Ele cara... não tava enfrentando o Zico. É. Aí é questão de momento, eu não sei. Eu acho que tá. Não, mas o cara... Eu acho que tá. Eu então acho que pesou. Tá. Mas que pesou, eu acho que Se às ele vezes... ficava com o Zico na cabeça, então pesou. Eu acho que o Zico tava na cabeça. Eu acho que às vezes o treinador já sabe quem ele vai jogar. Ah, eu acho que é isso. Agora, voltando à seleção, mas também passou 40 anos, estou falando de agora. Eu não acho o Daniel Alves e Marcelo pior que Jorginho Branco. Também não acho. Pra mim, Jorginho fazia um arroz com feijão. Mas cruzava, eu não vejo o Branco. O Jorginho fazia um arroz com feijão e o Branco era um cara que tinha um vigor físico na época e chutava forte pra caramba. Eu prefiro pensar o contrário. Eu prefiro pensar que hoje talvez não tenha laterais melhor que esses dois. Ah, eu não acho. Se você falar pra mim agora, de Leandro, comparar com o Jorginho, se você falar pra mim, jogaram muito. Se você falar pra mim, Leandro e Júnior, aí eu concordo. Jogaram muito, mas eram contestados. Não, mas eu quis pegar justamente o Jorginho e o Branco como exemplo de jogador que sabe vestir uma camisa de seleção e que nem craque é. Eu queria ver essa seleção, pode ser até com 90% desses caras aí, na mão de um treinador... Tudo bem. Hoje o único que vai ser um consenso é o Tite. Também seria interessante. O Mano Menezes, um dos melhores trabalhos agora do segundo turno no Cruzeiro, conseguiu levando até lá em cima, foi dispensado. Também não jogava nada. Porque é político. Porque não dá tempo. Chamaram o cara pra fazer uma renovação. O cara começa a renovação, perde uma Copa América, ele manda o cara embora. Bom. Você chega pra um cara e fala assim: olha, eu não tô preocupado em ganhar agora, hein? Eu quero fazer renovação. Não é pra ganhar. É. Aí perde, ó, você tá na rua. É? Não é pra ganhar. Fogo, né, Sombra? Ah, vamos lá, Tricolor, seu Bento. Tricolor, é confirmado mesmo, Rogério Ceni não enfrenta o Atlético Mineiro e nem, provavelmente, o Corinthians também não, Sombra. Mas convocou a torcida. O São Paulo tá bem com o Denis lá. Tá bom, tá indo bem. E o Rogério não é bobo, sabia que ia chegar no 100 gols, né, velho? Já tomou 95, ia chegar no 100. Ia meter a faixa no Corinthians, né, mano? Meu Deus. Não quis, não. E é isso aí, senhor Bagulho. Atlético Mineiro, No Morumbi. Será que essa faixa de paciente, hein? Essa etiqueta Galo, aí? Galo, Marlindo Mundo. É, por que você tá com esse negócio aí? Quer dar de coitado agora? Não sabe. Ele é paciente. O Mota tá de paciente. Ele não tem paciência, mas é cheio de 9 horas, né? É cheio de 9 horas. Quer dar de coitado. Ô, Sobra, papagaio de pirata. O registro aqui. Fala, Calção. Que o Tobias tá bem chateadinho, viu? O Tobias? Por que o Tobias tá chateadinho? É porque vocês falaram que não tem mais craques. Não, aqui na Tobias, luz tem. Tobias, deixa eu te explicar. Tobias é craque de bola. Ouve aí, Tobias. Craque de bola, viu, Tobias? Ele balançou a cabeça. Tá craque de jogar futebol, com habilidades. Tobias, se continuar, eu vou ficar bravo, hein, meu? Vai. Desculpa, viu, gente? O que ele tá falando, Calção? Ele tá reclamando, ele tá falando palavreado. Então, ainda bem que eu não consigo ouvir ele. Bobão é você, meu. Ah, é. Ah, também do São Paulo não tem muita coisa, não. É isso aí. Muito bem. Estádio 97 da Energia. É, não tem? É, não tá nem esperando. Até o que tá em evidência aí era o técnico, né? Ninguém fala mais nada de técnico. Nada, o Cuca parece que já tá descartado aí, gente, pela diretoria. Se você pagar 2 milhões. É, por 2 milhões eu duvido que o São Paulo pague. O Cuca, ele tem um problema lá. Fala aí. Ele tem um contrato de mais um ano, mas ele não sabe se a nova direção que pode assumir o clube chinês vai querer a continuidade dele. Então, não sei se ele está descartado. O que eu acho é que, de repente, é o seguinte, tem que esperar chegar o fim do ano para saber o que vai acontecer no clube chinês. Olha, será que o São Paulo vai esperar? Não sei. Estádio 97 da Energia 97. Dodô, vamos falar dos impermeabilizantes Recubre Plast, Dodô. Ah, com certeza, vamos falar aqui, olha só. É, você aí que tá com problema. Aliás, o que choveu esse final de semana? Porra, não foi Deus, hein? Deus. Faltou até a luz. Minha nossa senhora. E olha, tem muita gente que tem aí problema de infiltrações, de goteiras aí. E a casa ficou toda alagada. Mas olha, você não tem que ter esses problemas. Olha só, eu tenho a solução pra você, que é o Recubre Plast. Impermeabilizantes Recubre Plast vai proteger a sua casa. Atenção, olha, Recubre Plast é 3 em 1. Primeira de mão sela. Segunda de mão pinta e a terceira de mão impermeabiliza. Recubre Plast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E também é o único que tem garantia de 5 anos. Que legal, né? Recubre Plast, procure, meu amigo, nas principais lojas do ramo. As boas lojas têm Recubre Plast. Você pode consultar o site lá para consultar todas as lojas no www.sinteplast.com.br. Mandar um abraço aqui pro seu João. Ah, o seu João é palmeirense, rapaz. Tá sempre ouvindo a gente, proprietário das lojas J.O.R. Tintas. Boa, seu João. Obrigado pela audiência, viu? Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Quem ligar e disser só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano, entendeu? Só nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Vamos aos ouvintes, um oferecimento de Itaipava, futebol 100%, só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. E também oferecimento do consórcio Honda. Chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses, Dodô. Vamos lá. Alô. Ixi, abaixa o volume aí, amigo. Desliga tudo, velho. Alô. É o rádio aqui. Então desliga. Isso, abaixa. Ouça-nos pelo telefone. Verdade. Melhor ele. Opa, quem fala? É o Vander. Vander. Isso. Vander com V ou com W? Com W. Vander Gilgilo. Vander o quê? Gilgilo Valdez de Souza. Gilgilo Valdez de Souza. Gilgilo Valdez de Souza. É o celular do Alezinho, né, mano? É, tá ruim esse telefone aí. Não, né? Não, ali da o RG conhece aí, do pet shop aí, das cafés, passei o cachorro. Ele faz tos aí? O RG conhece você? O RG te conhece? É. Você conhece o cara do pet shop, velho? Ó, da onde? Do pet shop, é ali do espeto ali, pô. Ah, São Paulino, tricolor. Conheço. Olha aí. Ele é o passeador. O cara falou que o RG é bom pra cachorro, o cara do pet shop. Já ficaram, já, RG? Você é passeador de cães, então? Isso, eu trabalho como torcedor no E fanático pelo estádio 97. É, João, obrigado. Ouvinte assíduo do gente boa. Quantos anos você tem, meu velho? 32. 3.2, RG, é bacana hoje? É bacana, principalmente quando o cara tá no tribunal. Como assim, Engê? No tribunal? Aí o advogado pergunta pra ele, o juiz lá, e ele fala, não, eu vou ficar em Gilgilo. Não vou falar nada. Sensacional! Ô, RG, essa menina que ligou, descreve, é gostosa? Como é que é? Que menina, você é louco! Como é que é o corpo dela? Não, é São Paulino, é tricolor. Mesmo mas... assim, como é que é? Forte? Não, ele é magrinho. Ai, que gostoso. Tá necessitado, hein? Ah, tá. Adoro certo. Bexiga murcha. Oh, que momento, hein, Agnaldo? Que momento. Você sabe que qual que é o bairro aí que você mora? Eu moro em Ipiranga. Ah, Ipiranga é nóis, pô. Eu morei aí muitos anos na Bom Pastor. É, eu moro aí. Agora que não é isso mesmo, pertinho. Eu era vizinho do Turco Louco. Não, mas o Turco continua lá, manteve as origens, você? Ah, o Turco continua lá também, o Ipiranga do Turco. É, então o Museu do Ipiranga do Turco. Tudo é dele lá. Tudo. Tudo. E a outra parte é do Badói, que o Badói está sendo eleito, foi eleito semana passada pela, pelo... De novo? 23º ano, o presidente do como que chama? Comissão de Bairro lá de Ipiranga. Associação de Moradores Associação de Moradores de Ipiranga. Badói, é o Badói. Badói também está parecendo Eduardo Cunha, ninguém tira, hein, velho? Tá louco. O trabalho que o Badói faz ali com o Bairro de Ipiranga é velho. Aliás, falar em Turco Louco, né, agradecer o apoio, porque você encontra aí nas lojas Cavaleira do Shopping Ibirapuera, Eldorado e Tatuapé os ingressos da festa do Energia na Velha. Sim. Não tem como não ir. Encontra qualquer lugar. E também, também agradecer ao Salomão, da Art Walk, da Authentic Fit, onde também você encontra os ingressos. Grande Salomão. Veja lá no site festaenergianaveia.com.br. Salomão é tamanho de sombra. Salomão? Ele falou grande Salomão. 1,5 metros? Salomão tem o tamanho de sombra. Ô, Vander, então você é passeador, Vander? Isso mesmo, sombra. Qual cachorro aí mais complicado de passear? Minha sogra. Ah, que isso? Ah, cadê ela? Ué? Qual o problema? Ah, ela não é, cadê ela? É minha sogra tem uma... Olha como é que ele trata a sogra. É que minha sogra tem uma pulga largada, tem uma chara. Pode falar da sogra. Ah, é? Por quê? Ah, é, o cachorro que vê cachorro na rua fica latindo que nem bobo, né? Viu? É, os pequenos sempre ficam, né? Latindo pros grandão. O Lias é mais bravo que o Jitsu, né, cara? E ô, Vander, mas você chega a passear com só um ou você passeia com vários ao mesmo tempo? Não, com uns quatro, né? E nunca escapou um? É uma excursão. Graças a Deus, não. É. Pô, rapaz, outro uma dia... uma pessoa lá em Genópolis que começou com isso aí graças a mim, sabia? Okay. Ah, é? Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que, antes de sair da residência do cliente, tem que conferir as coleiras, né? Como é que tá, se tá bem colocada. Eu quero saber como é que faz pra limpar o cocô com três cachorros. Essa história é verdade, mano. Tem uma pessoa lá em Genópolis que hoje passeia com um monte de cachorro, começou comigo, não fazia isso, não. O quê? Foi eu que quem patente introduziu? Não, no patente, mas não tinha na época muita gente fazendo isso. Não, o passeador não existia. A Rê, quando ficou grávida, ela chegou uma época lá que ela não podia, porque ele, né, uma época ela não podia mais sair, o Inga era muito grande. E aí eu falei pro cara lá, eu falei pro Inga, é verdade, não podia mesmo. E aí eu falei pro cara, pô, não podia que eu saia o dia inteiro, eu falei, ó, eu te dou uma grana aí, dá um rolê com o Inga ali três vezes por dia. E aí foi indo, aí as pessoas vinham e falaram, ah, e o cara tem uma empresa até hoje. Não, hoje o cara tem um apartamento em cima do Benji. Que é um negócio gigante, velho. No meu bairro. Se é gigante, eu não sei. Agora, que é um negócio que dá dinheiro. Opa! No meu bairro tá cheio. Mas, ô velhinho, tem aquele esquema que tem que sair. Quanto ele cobra por mês? Cachorro grande e pequeno é o mesmo preço? Depende do cachorro, né? Hã? É, cachorro grande é um preço, cachorro pequeno é outro. É, né? Que nem seu carro. Labrador, quanto você cobra? Ah, o labrador é R$300 por mês. Doente. Olá. Mas passeia quantas vezes por semana? Todos os dias, segunda-feira, sábado, domingo e feriado que não. Duas vezes uma por dia? Passeio, ah, cara, ele tá cobrando basicamente 10 vezes. É uma só? Tá bom, uma hora. Não é uma de manhã e uma tarde? Uma hora, ele tá falando. Não, é uma hora. Você passeia com Tá bem, velho. Você passeia com unicórnio também? Ah, vou dar um trabalho, velho. Ah, mas tem que ser uma de manhã e uma tarde. Eu levo minha sogra e não cobro. É que assim, olhando assim, fala, pô, é fácil você sair e pegar um cachorro, dar uma voltinha, mas você não sabe a responsabilidade que é. Não é só isso, não. Ô, amigão. Pegar o cocô do cachorro também. Cocô, aí que tá mais. Aí, com quatro cachorros, como é que você pega? Como é que limpa o cocô do cachorro com quatro? Dá uma bica pra rua. Você acha que pega? Como é que... Ah, não! Ele leva uma... Imagina o cachorro do Benji fazer um monte desse tamanho. Então, você chuta em três vezes, Mota. Primeiro você chuta o toco, não. Depois você chuta o meio, depois você chuta o que nojo! Seu tênis com a mão, escangalhado. Não, esse cara tem bota, aquela bota de motoboy com a sola amarela. Aí lava na garagem, né? Lógico, joga uma VAP, acerta. Já foi. Tá certo. Mas, ó, amigão, eu tenho um Presa Canário, só que ele não gosta de focinheira. É por tua conta e risco. Eu pago esses 300 conto por cima. Caraca, esse cachorro é de... Ó, entra aí, ó. Vê aí o RG, o Presa Canário. Mas conhece? Não pode passear sem focinheira. Parece um cavalo. Parece um cavalo. O cachorro não gosta e tem que respeitar. Ele é um pônei. Não gosta, então não sai. Por exemplo, ele é do tamanho de um pônei. Por exemplo, você gostaria de sair com focinheira na rua? Eu não saio com você, não, nem o cachorro sai. Aí que tá, e tem que ser assim. Mas não tem que sair, não tem cachorro que é lei? Não. Cachorro bravo, você não pode pegar cachorro bravo com outro, com cachorro manso. E se encontra um outro que na rua? Se encontra outro cachorro, fica latindo com o outro, não tem problema nenhum. Agora, se pegar um cachorro de um pitbull ou vira-lata, que tem um porte mais forte, que pode deferir outro cachorro, você nem pega pra passear. Mas, por exemplo, o Rottweiler, ele pode, amigão, até te auxiliar no trampo. Porque, por exemplo, se ele engolir um pincher durante o passeio... Ah, não! Na hora que você for devolver pra dona, você faz ele... você dá os tapinhas nas costas, ele tosse... Agora tem um detalhe. Esses cachorros de hoje é tudo bundão, hein, velho? Porque antigamente era legal. Os cachorros bunda mole? Antigamente? Não tem mais dobra, mano. Antigamente cachorro era macho. Um saía na rua, pegava o outro. Nossa, os bichos saíam rolando. Hoje não, um passou pelo outro. Um cheiro joga do outro. Mas é que vive no apartamento. Hoje em dia os caras fazem, os cachorros fazem jiu-jitsu, MMA, os cachorros estão armados. Você vai brigar, ferrou. Antigamente você saía na mão, era um soquinho aqui, outro lá. Hoje não, meu cachorro. Ô, São Paulino. Que mudou, quer dizer, isso é bom, pô. Se o cachorro parou de brigar assim, é sinal que o cachorro tá sendo. Tá evoluindo, ser humano, né? Mas isso é reflexo do dono, velho. Porque o cachorro só é bravo quando o dono é uma anta, velho. Ah, não, nem todos, viu, sobra. Ô, você passeia com um sapo falante? Hã? Que sapo? Tá onde? O calção tem um sapo falante. Você passeia com ele? O Roger. É chato, velho. O Roger. É o Roger. É Roger. Roger? Vai, Roger? É Roger. Roger? Você conhece também. Então, tá bom. Vai lá. Eu tomei um remédio que eu fiquei vendo. Ô, seu Paulino. Oi. O Gustavo, né, o diretor de futebol de São Paulo, negou uma proposta aí da Espanha pelo Lianco. Tava tão legal a gente falando de cachorro, você vem com... Ué, mas... Eu tô brincando, vai. O Breno podia jogar nesse time, né? Granada? A granada com fogo. Ah, ia. É. O Lianco faria falta? Olha, eu acredito que não. Eu acho que existem jogadores melhores para colocar aí no São Paulo, viu? Mas vocês estão, ó, vai vender o Lianco pro Granada. O Lianco é um jogador promissor. Não jogou é novo, dar, né? Vai vender pro Granada. Granada é time pobre da Espanha. Só pode ser time pobre da Espanha. Você nunca ouviu falar de jogador sendo contratado pelo Granada. Quem joga na zaga lá é aquele Dória, não é? Acho que o Dória tá lá emprestado aí. Aí, pô, Granada bom é a música. Vai vender por quanto o jogador? Mano. Vai vender por quanto? E como é que o cara pega o jogador? O Lianco não jogou 10 jogos no São Paulo. Cara, não sabe nem se... Porra, velho. Como é que já pode ter uma proposta? Os caras são loucos por dinheiro, precisa de dinheiro. A proposta você pode ter. Não vou ver se vender. Porque o Lianco foi jogador que frequentou seleções de base. É. Eu só acho que um jogador que, de repente, frequenta seleções de base, você não pode chegar agora e já queimar rapidinho, não. O Henrique na base era mito, lembra? O atacante. Senão a gente não vai formar mais jogador, pô? Ué. E o Bruno também, né? Hoje foi recusada uma proposta do Flamengo por ele. O lateral direito? É. Ah, e ele falou que tá feliz no São Paulo. É um jogador correto, manter, né? Mas é que lateral tá difícil no Brasil, né? Lateral direito no Brasil é muito difícil. Ô, Wander. Oi. É isso aí, rapaz. Não tem muita coisa aí pra falar de São Paulo, a não ser que você queira falar alguma coisa, hein? Não, fala da seleção com ele, então. São Paulo tá uma maravilha, né? Uma pinta, pode falar o final. Você viu o jogo da seleção? Ah, eu não perco meu tempo, não, tio. Não perdeu tempo? Sexta-feira à noite, né, tio? Não perdeu tempo. Olha, duas coisas que acho que as pessoas não perderam tempo. Jogo de seleção brasileira e Fórmula 1 ontem. Fórmula 1, nossa, corre, véio, morreu, corre, né, velho? Fim de festa da porra. Olha, acredita a Fórmula que eu ia assistir tá a largada. Só da missa de sétimo dia. Ó, eu ia assistir a largada da Fórmula 1, cara. Mas eu tinha acabado de almoçar, eu deitei e dormi. Não, mas é bom. Não, porque hoje também vou ver a largada. Deixa eu ver quem que vai sair na frente. Se é o Hamilton ou é o Rosberg. Quem tá na frente? Ou é o Hamilton ou o Rosberg? Quem tá em segundo lugar? Ou é o Hamilton ou o Rosberg? A única coisa legal é a homenagem do Hamilton com o Senna. Ô, Sombra, eu tenho um amigo aqui que ele fala que basquete você só precisa ver o último minuto e Fórmula 1 você vê a largada e a chegada e tá bom. Ele tem essas teorias. Olha, o basquete, eu não tiro toda a razão dele, não. Ele falou que o último minuto é o que vale, mas também. Mas assim, o basquete, quando você tem dois bons times, você pega grandes jogadas. Essa é a questão. Você pega jogos da NBA, onde você vê grandes jogadas, né? Então, lógico, o que decide é sempre a porra do último quarto, minuto. Óbvio. Né? Os três primeiros quartos não valem porra nenhuma. Mas se você gosta do esporte, você vai ver grandes jogadas. Se tiver bom jogador, você vai ver grandes jogadas. Fórmula 1, né? Eu tô a favor dele. Mas ô, Vander, você acredita em Libertadores, velhinho? Olha, acreditar, eu até acredito. Mas não adianta você entrar na Libertadores pra passar vergonha, né? É melhor nem entrar, cara. Ah, eu não penso assim não, cara. Libertadores é aquele torneio Copa, mano. Aí entra a fase de mata-mata. Mas tem que entrar, cara. O Mano entrou esse ano pra passar vergonha. Mas, ó, pro Guarani, não, pelo contrário. Pelo contrário. Mas, ô, amigão, você para pra pensar, ó. Vê só. O River Plate, teoricamente, entrou pra passar vergonha. Foi o último classificado dos últimos segundos colocados e foi campeão. Então, querendo ou não, o Libertadores, por ter um formato de Copa, cara, muitas vezes aquele time que não é tão cotado, vai engrenando, vai embalando na competição e acaba chegando na final. E numa final possivelmente vence. Ô, mano, o River Plate, que é o que eu não gosto de falar bem o River Plate. Eu duvido São Paulo chegar na final de Libertadores, mano. Cara, mas é melhor. Ó, a mas traz mais dinheiro. Você tem muito mais chances de ganhar a Libertadores estando nela do que não estando. É, lógico. O River Plate, ele voltou da segunda divisão, ganhou lá a Sul-Americana, ganhou a Argentina e ganhou a Libertadores, tudo encarrilhado. Ele voltou da segunda divisão e foi ganhando. E tá traz mais dinheiro de bilheteria, né? Isso é importante, pô. É, mas eu acho que São Paulo tem que se preocupar em fazer um time independente do... De Libertadores ou não. Independente de Libertadores ou não, tem que se preocupar em montar um time decente. Time decente não significa um time que vai... Ah, temos que montar time pra Libertadores. Isso aí é uma puta de uma bobagem, na minha opinião. Na minha opinião, sabe por quê? Porque time bom é time que você monta. Se ele é bom pra ganhar Campeonato Paulista e bom pra jogar dentro dos nossos torneios aqui... Ele vai ser bom pra disputar Libertadores da América. É consequência ele ganhar. Porque o time tem que ser bom. Isso. É bom, simplesmente bom. Ele é bom, ele vai disputar. Bom não significa ter grandes nomes. Bom não significa você falar, nossa, tem um técnico de grife. Bom não significa porque na temporada agora, na janela do fim do ano, você vai trazer, nossa, uns puta jogador. Não. Time bom é aquele time bem treinado, com jogadores entrosados, com jogadores com vontade de vencer e com um mínimo de qualidade. Isso é time bom. Mas quando é Libertadores, sim, o investimento é outro, né? Mas não é isso que eu tô dizendo. É uma mentalidade errada, às vezes, mano. Às vezes é o seguinte, Libertadores vai me trazer um investimento maior, então eu vou gastar mais. Às vezes, quando você tem mais dinheiro na mão, você acaba gastando por bobeira. O São Paulo, olha o São Paulo. Quantos contratados? E agora eu vou trazer de novo esse capítulo. São Paulo Futebol Clube botou a história. O tal do zagueiro canhoto. Mas aí criou-se, eu nunca vi isso na história do futebol. É que nem o Flamengo não precisa ter o camisa 10. O camisa 10, o time não funciona. Exatamente. Aí o São Paulo criou a história. Eu juro pra você, na história. Basta chutar de esquerda. Eu tenho 46 anos. Eu acho que o Dario não é canhoto. O Dario Pereira não é canhoto. Juro pra você que eu acho que ele não é canhoto. Bom, o que eu tenho na minha memória, o Dario é destro. Mas beleza. Foi jogou mal, Dario. Bom, aí, São Paulo criou a história do tal zagueiro canhoto. Libertadores da América, temos que trazer o zagueiro canhoto, é fundamental, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Acharam o Dória. Parecia babá do Charlie Brown agora. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Exato. Oi, senhor. Aí vem a história. Olha, tem o Dória. Promissor o Dória, é verdade. No Botafogo lá, tá que fazia suas boas partidas, jogou em seleção de base e tal. Muito bem. Aí, mas é Libertadores? Precisa investir porque é Libertadores. Os caras tiveram a manha de pagar, segundo falam, segundo se noticia, R$900 mil de comissão pro agente por uma permanência de 4 meses. Quatro meses. Aí fala, não, mas comissão é praxe no futebol. É verdade. Comissão no futebol é normal. Os agentes, eles falam assim, pra negociar esse jogador, vai ter que dar uma comissão. Isso é normal. Não adianta a gente reclamar, bater contra isso, que você não vai dar, o clube vizinho dá. Agora, o que eu me pego? R$900 mil por 4 meses pelo Dória. Eu pensei absurdo, assim, né? Estamos trazendo agora um zagueiro que é fenomenal. Olha, é como se falasse assim, olha, eu tô pagando R$900 mil pra vir o Miranda jogar Libertadores da América. Justifica-se. Mas vamos supor que fosse o Gil. Olha, conseguimos um negócio, um esquema. O Gil vai jogar Libertadores da América. Só vim pra jogar liberado. São 900 mil reais de comissão, mais o salário. Ok. Os caras tiveram a manha de pagar 900 mil pelo Dória. Ah, mas o Dória não bota fogo. Não, desculpa, eu esqueci. O Dória, mas eu esqueci. O Dória é canhoto, então tá bom. O Dória, não, mas pagaram de um empréstimo. É porque tinha outros clubes interessados. Dá 900 que eu garanto. Eu até entendo aí a frustração pelo negócio. Tem outro interessado, por favor. Vai inferno. Eu até entendo a frustração aí pelo negócio, mas o Dória, o São Paulo contratou o Dória aí pela campanha que ele havia feito no Botafogo. E pelo peso que ele foi vendido também. Porque o Botafogo conseguiu fazer um bom absurdo, dinheiro. Absurdo, absurdo. Mas... aí, mano, o que acontece? Por que gastou 900? Ah, porque é Libertadores? Tem erro, porque é, né, Libertadores. É que todo negócio, você tem que calcular o risco. Claro. É, o São Paulo acho que calculou, eu também, se fosse dirigente, pela campanha que o Dória fez no Botafogo, eu também entraria. Eu não, mas não, você não daria 900 pau pra garantir um empréstimo em 4 meses? Não, não é você isso, Portuga, mas... fora o salário? Não, é, eu entendo que... isso é absurdo. É frustrante pelo fato do zagueiro não ter sido tudo isso que o São Paulo esperava que ele fosse. Mas, por exemplo, o Corinthians ele foi aí de maneira despretensiosa aí na França e trouxe o Gil que tava jogando no Valenciennes. Pagou 900 mil e começou por 4 meses? Não, foi bem mais em conta e o Corinthians trouxe o jogador em definitivo. Ah, mas o Gil antes tinha jogado no Cruzeiro. Mas o Gil, Sombra, ele não chegou com o rótulo e com a panca que o Dória chegou no São Paulo. Mas não é porque pagaram caro pelo Dória... que eu vou, agora eu vou dizer. Não, eu entendo. Tanto é que ele é um mico pro time que comprou ele. Mas quem faz, claro, a banca é a imprensa. No Olympique ele nem jogava, gente. A imprensa que faz. Mas o treinador já botou o cara também, né? Ah, o treinador não botou. Mas, o Gil, que ele é ruim. Ele tropeça na bola. Quem tá errado, quem tá errado em tudo isso é o clube. Lógico que é o clube. Ele fez a fama dele. O São Paulo cria... E foi o Ataíde e o Gustavo que fizeram isso. Uma baita decepção. E quem faz isso não é a imprensa, quem faz isso é o clube. É lógico. Quem começa a criar história, quem começa a dar entrevista, precisamos de um zagueiro canhoto. Não, só pode ser zagueiro canhoto. Aí você vai criando expectativa. Aí traz um moleque lá que era reserva do Botafogo. É o clube que faz isso. É um absurdo. E outra, precisa parar, mano, esses clichêzão do futebol. Qual clichê? Vai ter Libertadores e o investimento. Investimento. Investimento, cara. Há 10 minutos atrás a gente conversa que não tem jogador pra contratar porque não tem. Não tem jogador. Não tem qualidade. A gente fala assim, olha, não tem qualidade, os clubes não têm dinheiro. Então se tiver aí, Libertadores, vai surgir jogador de qualidade. É isso que eu tô falando, né? Aí vai Libertadores. Bom, então agora tem dinheiro e tem jogador. Monta o time. Pega os últimos casos do futebol brasileiro. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. Pegando o time que na época ninguém tava nem aí. O Everton Ribeiro do Curitiba. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2011 também, campeão da Libertadores, trazendo jogador lá que não tinha craque, não tinha estrela. Tinha jogador com pouco de experiência misturado com jogador de time pequeno. Exatamente. É a mão do treinador. Põe um treinador que você vai montar o time. Chega o treinador e fala assim: ô treinador, o negócio é o seguinte, bacana. Você quer dirigir? Você quer craque e dinheiro? Eu vou te dar o e-mail do presidente do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Chelsea. Mas tem, acho que tem, lá. Tem duas diferenças. Aqui não tem. Aqui é o seguinte: é isso. Monta, se vira, faz um time. Eu acho que dá pra diferir aí o que foi o Cruzeiro e o que é o Corinthians. Mas o Corinthians vai pra Libertadores. Não, mas. Quero comparar. Mas eu vou te dar um exemplo. Corinthians vai pra Libertadores ano que vem. Aí você vai falar: pô, tem que investir. Contrata quem? Investir o quê? Calma. Por partes. Vamos lá. Com relação ao Cruzeiro que você citou. Não, eu só gostaria de passar o paralelo. Por exemplo, aquele Cruzeiro que foi montado era um Cruzeiro despretensioso. A diretoria até podia, talvez, pensar que o Cruzeiro pudesse pegar uma vaga de Libertadores e etc e tal, mas aquele time do Cruzeiro ele não foi montado para ser campeão. É que durante o campeonato, ele acabou encaixando e o time jogou bem e fez jus aí pela campanha. O Corinthians de 2011 foi? O Corinthians de 2011... O Corinthians vinha numa crescente desde 2008, Benji. O Corinthians ele veio se reforçando com jogadores consagrados. Série B, mano. Não, mas é que tá. Isso aí em 2008. Então... Em 2009, o Corinthians já tinha Ronaldo, Benji. Sim, mano, não tinha 2011. Mas é que tá. O Corinthians ele vem montando times fortes e vem se desfazendo de jogadores, mas o Corinthians ele sempre permanece com um elenco forte. A massa, a consistência desse elenco do Corinthians, por mais que tivesse mal ano passado, mas você pega lá, o Corinthians ele tinha Jadson, o Corinthians ele tinha Renato Augusto. O Jadson chegou por baixo. Jadson lá, chegou tudo bem, mas é o que eu tô falando. Eram jogadores. Agora é bom. Não, mas é que tá, eu sempre defendi o futebol do Jadson aqui. Tanto é que eu falava que Magic e Jadson eu era chincalhado, tá? Inclusive no Campeonato Paulista. Verdade, né? Eu falava de Magic e Jadson depois que ele jogou, não quando ele foi contratado. Não, mas é que tá, eu falei que a troca era benéfica. Não, no Paulistão você começou com esse trouxa aí. Eu falei, no Campeonato Paulista, todo mundo. Aí eu falei, ó, o Jadson tá jogando bem, todo mundo. Mas é o Campeonato Paulista. Eu lembro de um jogo contra o Paulista. Matonense, um negócio assim, Mogi, que ele arrebentou. Ele matou o Mojimirim. Mas eu falei que era bem. Beijo, essa história. Agora é Libertadores. Não, mas é diferente, Sombra. Porque, por exemplo, aquele time do Cruzeiro, ele trouxe um monte de refugos, Benja. Tudo bem, eram jogadores de qualidade. mas era o Ricardo Goulart que tava jogando na Série B, você tinha lá o Everton Ribeiro, que era um jogador que tava no Curitiba, você tinha uma série de jogadores aí que não eram cobiçados pela torcida. Marcelo Moreno, o Corinthians, ele até trouxe alguns jogadores aí que eram questionados, no caso do Jadson, mas era um Jadson que já tinha jogado na Ucrânia, tava no São Paulo, tinha passado por seleção brasileira. Eu concordo, ele não chegou do jeito que ele tá hoje. Hoje é um jogador que é mais fácil de ser elogiado, é um jogador que tá estourando. Mas aquele time do Cruzeiro foi despretensiosa a campanha que o Cruzeiro mas fez. Ninguém almejava um título brasileiro. Eu discordo de você quando você fala, o Corinthians vem montando bons times. Pra mim, o segredo do Corinthians é que nos últimos anos, o Corinthians teve 3 treinadores só. Também. Pra mim, isso que é o importante. O Corinthians teve o Mano Menezes, o Corinthians teve o Tite, teve um período curto o Adilson Batista que não virou e voltou o Tite. Mas é que tá bem, já tem times que não acertam. É que o Corinthians encaixou tanto com o Mano Menezes quanto com o Tite. Mas tem times aí que não acertam. Por exemplo, você vê lá, ó, o Filipão era um treinador consagrado, campeão do mundo com a seleção brasileira. Foi pro Grêmio, o que ele conseguiu ali foi rachar o elenco. Não. Chegou o Roger, é uma outra filosofia, e o cara colocou o Grêmio na terceira colocação. Você tá pegando... Temos outros exemplos também. Mas aí você tá pegando... Não, mas eu entendo. Ó, se você encaixar com o treinador, tem que morrer abraçado com ele. Pode falar. Aí, pra mim, aí eu também tenho que dar o braço a torcer. Pra mim, o responsável por essa coisa ter mudado, não é por ter montado times fortes. Foi o Andrés. Bancou o Tite. Naquela final, naquele jogo contra o Tolima. Era nem e final, talvez, na pré-Libertadores. Na pré-Libertadores, ô Sombra. Que eu acho que se ele tivesse mandado o Tite embora, que é o que todo mundo queria, talvez o Corinthians hoje não estivesse nessa situação. O Corinthians nos últimos anos, Sombra, tem 3 treinadores, cara. É. Hã? Concordo. O próprio Mano Menezes, que eu gosto do Mano Menezes. Também. O Mano Menezes não foi uma maravilha no Corinthians, apesar de ter classificado para Libertadores. Mas eu acho o Mano Menezes um baita treinador. Ele teve seu bom momento, né? Vê os times que o Mano montou, Sombra. Lá em Corinthians dizem que hoje a coisa deve estar sendo sacramentada entre Ralf e Corinthians, não é? É, eles estão chegando num acordo. Bom, mas Sombra, esse é um técnico que poderia ir pro São Paulo, Sombra, o Mano Menezes. Eu também acho. Esse é um técnico que cairia bem no São Paulo. Eu também. Tanto é que ele pegou o Cruzeiro aí, tá desmantelado lá, que o Luxemburgo largou o Cruzeiro lá em Frangado. Eu concordo com o Cruzeiro deu aula ontem no tal do Sport em 3-0. O Mano Menezes é um bom técnico. Eu acho um baita treinador. Eu também acho. Bom técnico. Bom, eu perfil de São Paulo. O Narigudo. Mano Menezes, o perfil de São Paulo, esse perfil também, esse termo eu também preciso parar. Não, ele é bom técnico. É outro clichê do futebol que não existe. A gente canta de falar, mas tem perfil, não tem perfil. Tudo que a gente fala que tem perfil, não teve perfil, que não tinha perfil, teve perfil. Mas quem criou isso foi o próprio São Paulo. Então, não, mas tem o perfil do São Paulo. Mas a gente usa. Eu também tentando parar com isso. Uma vez eu também falei... Por que parar? Isso daí é um negócio emblemático. Quando por exemplo, ó, o Pato não tem perfil pra jogar no Corinthians. O Tevez tem. Quando o Corinthians contratou o Parreira, nós falamos com você. O Parreira não tem perfil pro Corinthians, foi campeão. Mas eu gosto daquele treinador que sobe na Lambrado. Voltou pra seleção. Quando trabalha bem feito. Que importa o trabalho bem feito. Esse negócio de perfil é uma puta encheção de saco, porque cria-se a história do perfil. Aí o torcedor ele já fica com aquela. Não tem perfil. Não tem perfil. Mas isso é bom. Aí a imprensa fica com aquela. É falta de argumento. Ele fala, cara. Quantos anos. O próprio torcedor de São Paulo cansa de falar. Só tem o Felipe Melo. O Felipe Melo tem entre aspas perfil de São Paulo? Mas tem coisa. Serginho Chulato Mano tinha perfil de São Paulo? Então. O Luiz Fabiano tem perfil de São Paulo, se usar pra essa ótica? Tudo uma bobagem, né? Por exemplo, esses rótulos aí eu acho que eles são emblemáticos, Sombra. Porque quando eu tento falar sério aqui nesse programa, aí o Benjamin fala: você tá mó CBN, hein? Você tá mó CBN, hein? Aí ele fala pra mim, ou seja, eu tô fora do perfil. Mas não pode ser CBN, você tem que ser sempre humano, não pode perder essa essência. Mas aí que tá. Mas tem hora que ele não parece? Então. É verdade. Mas olha o rótulo. Você não vê ele com um blazer e uma gola olímpica? Não, pelo contrário. Olha o rótulo. Então eu criei um estereótipo. Aí da Globo News agora. Então, mas eu criei um estereótipo aqui na rádio, que eu tenho que seguir aquela linha. Então não vem querer me falar de perfil. O senhor fala uma coisa no ar e não, fora dele faz outros diferentes. Eu não preciso nem perder o tempo. Assuntos diferentes. Eu acabei com seus argumentos agora. Bem, já vamos falar da BV Financeira. Amigo, o ano tá acabando, o seu dinheiro tá acabando também? Sinal de ano não tá fácil aí não, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar, gente, não vamos desistir não. Meu ano acabou no final Ainda de janeiro. Ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você, hein? A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e ainda sobrar até pros presentes da família. E a BV, amigo, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, na Lapa, no Ipiranga. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, presta atenção, Holanduz. Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Eu quero falar que estou chateado, meu filho. Por que você está chateado, Carsudo? Fez enxerto no beiço e nem consultou o pai. Enxerto no beiço? Tá enxerto no beiço? Como enxerto assim? Enxerto no beiço? Que história é essa, Brilhão? Você fez colágeno? Enxerto? Você colocou colágeno na boca? Imagina. Mas é mesmo, agora Angelina, eu tô vendo, velho. Tá, tá com um bocão, velho. O Benzinho me disse que ele gostaria de ter grandes lábios. É. Né? Há boatos que, mano, há boatos que o mas tá grande mesmo. Pegou um nigiri e colou no beijo. Pegou o quê? Um nigiri. Um nigiri. Ficou redondinho, cara. Ficou redondinho. Legal. Caraca, você colocou botox também? É. Mexe a sobrancelha, meu amigo. Beicinho de feijoada. Não mexe, velho. E não vai colocar seios também. É verdade, vocês não estão fazendo botox, é verdade. Beicinho de feijoada. Né? Ah, é. Eu queria ficar com a boca igual a do Ailton. Lembra o Ailton, boca de cinzeiro? Boca de cinzeiro, é. Campeão brasileiro, né? Campeão alemão. Campeão alemão. Vai ficar aparecendo o Doc Torreira daqui uns dias. Ó, ô, Mota, sim, informação. Chefe. O Granada pertence a um cara rico. Ah, é? É o mesmo dono do... Ah, dono da Udinese. O dono da Udinese. E também, é... Então, muito sim, rico. É muito rico, hein? Então, dependendo do valor, rico. Vale a pena. É. Ah, tá vendo? Já mudou de ideia. Não, se tiver grana. Não, não é isso. Eu falei, vender por merreca, não. Foi isso que eu falei. O Sombra, tu tem um preço. Você até negociou, mas tá certo. É, fazer o quê? Tá melhor. Mas peraí, não é isso. Só um minuto. Tudo tem um preço, mas você nunca vai me ver dando 900 mil por não, empréstimo lógico. De um jogador. Se o Granada quiser e não vai ficar com você, conto, né? É, Sombra, vai ficar. Agora, se o seu Granada quiser dar 900 conto pra garantir o Lianco, você aceita, agora, se você chegar, quero o Lianco, beleza, o que é? Ah, 20 milhões Não, 20 não, 3 milhões de euros. Limpo, agora, na conta. Vai! Vai! Ah, Martino e Lianco, que beleza. Eu queria saber o quanto que é muito rico pra você. O cara tem na conta limpo. Você é o parâmetro. Mas quanto? Ah, no, rico, hoje, rico? Exatamente. Muito rico? Muito na conta. Ah, mas o muito rico é uma coisa muito subjetiva, né? Meio bilhão. Tem cara que quer ser muito rico pra ter avião, e tem cara que quer ser muito rico pra ter aquilo, pra ele poder fazer as suas viagens e viver normalmente. Não, né? Rico de 2 bilhões na conta, Henrique. 2 bilhões, você falou valores. Demais, mas demais, demais. Quanto isso, falou? O Benjamin dois gastou bi. Em um beiço só. Quanto um, eu gastei? Um beiço. Quanto eu gastei? 2 bilhões do beiço de baixo. Porra! Aqui? Ah, deve ter sido, mano. Ah, é. Ó, deixa eu só parabenizar aqui, Sombra. Ah, a cidade de Águas de Lindóia ouro. Tá fazendo 77. Que legal. 77 anos na cidade de Águas de Lindóia. Que legal. 77 só anos isso. De você tá, Águas de Lindóia. Você tá de brincadeira, mano. Você só pode estar tá de brincadeira. É que eu não posso falar aqui. Eu não posso falar o nick. Cidadão lindoiense. Eu até achei que era mais. Cidadão aqui. Lindoiense. Cidadão lindoiense. Por isso que eu até travei na hora de falar aqui. E vem aí. Eu achei que era mais, mas ó, o nosso amigão aqui, o ouvinte, eu não posso falar o nickname dele aqui, porque é um nickname polêmico. Mas segundo ele, a cidade de Águas de Lindóia tá fazendo 77 anos. Vou fazer o passeio de ganhou... semana com o Mano em Lindóia. Você já ganhou a chave da cidade? É, é verdade. A chave da cidade? Verdade, tem projeto de metrô em Águas de Lindóia? É. Poderia, lá é legal pra caramba. É um pedalinho, o mano é que tem Lindóia e tem Águas de Lindóia. A última vez que o Mano foi... Águas de Lindóia, eu vou. A última vez que o Mano foi pra Águas de Lindóia, ele mandava uns WhatsApp, tipo um diário do Mano, né? É. Era muito legal. Diário de viagem, ele falava assim, 5:30 da manhã, acordei. É. Né? Não costuma acordar esse horário. Aí, em Lindóia não dá pra fazer outra coisa. Mas eu durmo cedo. Às 8. Vou pescar. Ele tinha ido pescar porque ele já tinha tomado café às 6:15. Aí, 11:15, almoço. Aí depois do almoço, meio-dia, até às 3, uma pestana. 5:30, jantar. Caraca! Meu Deus! 7:30, um pouquinho de TV, 8 horas. 5:30, os sertanejos todos jantam 5:30. É, e tem a ceia, né? É hora de jantar. Dormir. Eu dormi às 6. E tem a ceia, né? Fico bem assim. Mota, você que é papagaio de pirata, você gostaria de andar de patinete em Lindóia? Ali na pracinha, eu tenho medo, junto com aquela charrete lá. A charrete dos bodinhos. Pô, mas pô, ali você virou papagaio de pirata. Ué, tava passando a mina, filmou. Mentira! Por quê? A gente viu... Nós vimos o vídeo. Nós vimos o vídeo. Você enfiou o carão lá. Babaú. Ainda riu. Lógico, nem tchauzinha. Tá, você mexeu com as meninas. Ela gosta de aparecer. É, lógico. Gosta. Ué, eu tô na mídia, vou ficar escondido. Abriu a geladeira, apareceu uma luz e ele começa. É. Que coisa mais cafona que o nego chega e fala assim, eu tô na mídia. É, tô na mídia. É cafona. Ô, Rudy, todos nós estamos na mídia. É, mas é cafona ficar falando todos nós. Ué, vocês vivem se divulgando. Foi meio mal agora. É, vocês vivem se divulgando pra quem, então? Como assim? Você não se esconde. Ué, você divulga. Mas é show, ele não se divulga. Como é que eu não vou divulgar meu show pra ficar vazio? Então. Mas você, qual é o seu show, Mota? Tá divulgando um show, nada de patinete. Patinete. Patinete. O meu é aqui diário, velho. O Mota vai lançar evento no Facebook. O meu é aqui diário, é no pedágio da rádio. Patinete com Mota. É meu show. Cada vez que tem pedágio da rádio, eu faço show, gente. Você vem domingo aqui, andar de patinete na polícia? Eu não. Meu, a câmera, você viu, Dodozito? Não, não vi. Os caras estão num programa de televisão. Não. Aí o papagaio de pirata parou de patinete e enfiou o carão lá. Eu vi. É. Nossa, que ridículo. Aonde? Não, eu tava saindo da rádio, a gente tá gravando, eu fui brincar com ela. Não, mas queima um filme nosso isso. Porque, pô, você vai lá. Eu vou saber que a menina tá gravando pro programa. Ah, não. Ela tá câmera... gravando pro celular, não, que o ponto. Tem uma câmera, só, tá gravando pra quê? Hã? A pessoa tem uma câmera e tá gravando pra quê? Ela tá gravando no celular, ô tonto. Pra botar na mídia. É. É. Eu fiquei sabendo o programa agora. Onde passa aí? Aonde passa? Sei lá. Ninguém vê, sabe? O Mota que ele apareceu nos programas da Rede Vida, velho. Vê? Vê. Nossa. Ô, Mota, quando você faz alguma coisa errada... E o Vieira vê. Eles gravaram no... Detalhe, o Vieira vê. O Vieira viu. Nossa. Ó, eu tenho o vídeo, eu vou postar. Eles posso gravaram postar no pra meu galera show. Não. Acho que pode postar, isso aí tá público. Ô, então, não sabe, né? Ó, sabe que não daí. Não tem nada a ver. Peraí, a menina foi parar esse vídeo no Vieira como? Não, mas é melhor não. Qual foi para o Vieira agora? Pode da menina. Velho, quando você faz uma coisa errada, alguém sempre tá lá pra ver. É da menina, velho. E daí ela mandou pra quem? Eu mando uma mensagem pra ela e pergunto se pode. Eu sei que é a menina. Vem cá, mas onde saiu esse vídeo? Ela tá participando daquele programa do... Papito em Loja. É. Sim, mas e como é que esse vídeo apareceu pra gente? Ainda bem que foi da menina. É segredo. Foi no Instagram dela. Então é público. Não é público, é dela. Se ela postou no Instagram, é Instagram. Instagram, soletra Instagram. Pode sim. Instagram é um grande Instagram. Se ela postou, é público. Você sabe que eles gravaram no meu show, Sombra? Um dos desafios das meninas era invadir um show de humor no meio. E é? É verdade, ela invadiu o palco. Começou a causar o jogo. Ó, Estádio 97. Estádio 97 tem oferecimento de impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Também oferecimento de Itaipava, futebol 100%. Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Vamos lá, agora vamos ao momento sem parar no Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Vai sair, curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Alô? Fala, Dudu. Opa, quem fala? É o Daniel. Daniel do quê, Daniel? Daniel Bernardo Santos. Daniel Bernardo Santos. Isso. Quantos anos, viu, Daniel? Poxa vida, hein? É. Poxa cara, vida. É difícil demais ligar pra aí, hein? Demais ligar pra aí, hein? Tá parecendo aquele lá do Cruzeiro. Parece o Matos. Que merda, hein? Mas e, Daniel, quantos anos você tem, velho? Já é mineiro, hein? Tem 31. Sabia não? Mineiro? Nada contra o mineiro, mas não tem nada de 3 mineiro. Mas tá parecido mesmo. É baiano. 3.1 no RG. Oxente, menino. Ah, não, é mais acima. Esse aí não faz parte lá do... Do quê? Do ABCD lá? ABC. Não, não é São Bernardo, né? É. Não. São Bernardo? É. Por quê, RG? Não é o Bernardo? Ah, sensacional. Sensacional. Olha, eu vou dizer, salvou. Oba, não é Bernardo. É Bernardo. Bernardo. Bernardo salvou, é aquele que... Então, São Bernardo do campo. É, Bernardo entendeu, do... Salvou, foi que boa, beleza. Foi boa. Eu acho que foi boa. Foi sensacional, né, boa? Salvou a hora. Oh. Não vai ser rebaixado, mas também não vai pra Libertadores. Nossa, tá ali. Que é isso, Porto? Você tá louco? Não, foi bem, pô. Foi bem pra caramba. Foi legal. Rebaixado. Ô, velho, e qual que é o bairro? O Retiro. Olha, vamos ver se o GPS vem aí, ó, acerta. Ah. É só não inventar nome. Não, não vou inventar, moço. Por favor. A gente não gosta. Horto Florestal. Bem? Horto Florestal. Horto? Ah, fácil. É, Zona Norte. É isso aí. Eu sei. É isso aí. Um abraço pra galera do Maccabi lá, os caras ouvem tudo a gente lá. Né? Perto do Horto, Tremembé. É. E o time aí, brother? Qual o time? E aí, mano? Oi. É nós. Nós quem? É nóis, futuro campeão da Copa do Brasil. Aí, mané, passa de mim, João. Palmeira, foi o hino do Palmeira aí. Mas aí, é porco ou peixe? Sim, pô, tem dúvida. Torce pra quem, meu? Beleza. Palmeiras ou Santos? É porco, né? Aí, opa, é nós, nós, nós. Nessa lerdeza toda, velho. Ele pensou, Áspita, velho. Nessa lerdeza, velho, vai bem. Ô, Jojo, é nós. Mais, vovó. Eu encontrei um porco francês aqui na recepção do prédio, ele tava preocupado com o jogo. Meteu um suspense, né, Dodô? Mas, ó, lógico que tem que estar preocupado. Porco francês, vocês conhecem. Palmeiras não tem nada vencido, nada ganho. Ô, Domênico, você viu que no Leite Baia deu... Vai ser difícil. Ô, Baiano, eu fiz meu stand-up lá no... ontem pros familiares do Palmeiras, sabia disso? Ah, é? Você fez o quê, ô Serginho, que não entendi? Fiz stand-up lá, no hotel pra eles. Bourbon, você fez? Eu quero ver agora. Ó, só mordomia, velho. Pô, churrasco. Mas é verdade, esse papo é verdade, eu fiz mesmo, fiz show. Aí eu falei assim, olha só. Olha o que você vai falar aqui. É o melhor time do Brasil. Ah, pegadinha do malandro. Ah, meu guglu. E como é que eles reagiram? Ele dá risada. Se ele falasse isso, ele seria linchado. Nossa. Lá. Mas é verdade, eu fechou lá ontem, é verdade. Ia descer naquele trenzinho lá de futebol. Eles podiam ter chamado o Rudy, mas me chamaram. Antes é pegadinho, mas ele não ficou magoado. Fala isso, você que é... você que é interagido. Eu ou Mota? Você que interage com todo, você é... Eu faço stand-up, eu tenho texto de todo mundo. Cada vez, essa história mais forte, hein? É verdade essa história do Charlie Sheen, do ator? Sim. Ele iria revelar amanhã hoje. Amanhã tem uma revelação bombástica, amanhã, e ele vai revelar... Foi hoje já. É dia 17 amanhã. Vai revelar não, mas pelo menos vai revelar que ele é... Ele tá com AIDS mesmo? É forte. Mas é oficial, é verdadeiro isso? É, não tem no site de fofoca. Ele vai revelar que ele já é um tempinho. Então se ele vai revelar é amanhã. Não, então, que ele vai revelar que ele já faz tempo que ele tá com HIV. Mas você já sabe, ele já revelou. Mas o que isso tem a ver com o Palmeiras? Não, eu falei antes de falar do Palmeiras. Ô, meu velho, vai ser bem louco, complicado, né? esse jogo aí, hein? Meu velho, o que você acha, hein? Olha, Dudu, pra falar a verdade pra você, tá difícil, viu? Mas esse time do Palmeiras que ele tá jogando. Olha, eu espero que esse tempo todo que ficou sem jogar, que praticamente vamos aí 10 dias, não é isso? É. 10 dias aí. Se bem que a outra vez também ficou esses 10 dias. Também teve, né? Também teve. Mas eu espero que esses 10 dias sirvam pra arrumar alguma. Pra pelo menos limpar o departamento médico do time do Palmeiras, né? Que eu acho que tava bem lotado lá. Quando você tem um treinador bom e um grupo bom, 10 dias pra treinar, melhora o time. Agora, quando o treinador é mal menos e o grupo também não ajuda... Mas eu não acho que o treinador seja mais ou menos, também porque... Olha, Portuga, até... Tudo bem que eu esperava muito mais do Marcelo. Esperava muito mais dele. Eu acho que também ele não é... Um cara que ganha 2 títulos brasileiros não pode ser ruim. Mas também você chegou a fazer muitos elogios ao Marcelo? Sim, eu acho que é um bom treinador. Eu gostaria de que ele viesse mesmo naquela época aqui. Mas por que criticaram o Marcelo? Agora, que ele não está dando jeito no time, isso é verdade. Mas ele perdeu muitas peças. Ele perdeu, tudo bem, ele perdeu muitas peças. Espera só um minuto. Ele perdeu muitas peças, isso não podemos... contra fatos não há argumentos. Porém, ele tinha que ter dado um jeito, Portuga. Um treinador bom. Mas ele tentou experimentar o lateral direito de volante. O Tite perdeu um monte de jogador. Ele deu um jeito no time, porra. Como assim, Domênico? O nosso Marcelo, ele perdeu todos os jogadores do setor da volância. Ele tentou puxar um lateral direito pra volante e não deu certo. Ele tentou puxar o jogador que tinha lá, que o Corinthians perdeu o ataque inteiro, Portuga. Sim, mas é que... E o Wagner não tava jogando bem, tava ruim. Não tinha ninguém pra fazer gol. O treinador, eu respeito sua opinião, mas eu acho que o treinador, ele perdeu os jogadores num setor que é o coração do time, tava tentando arrumar e tentou alternativas até dentro do próprio elenco e grupo e nenhuma respondeu. E ainda assim ele chegou na semifinal, ele derrubou a vovó te bem aqui, ele derrubou o Inter, velho. Derrubou o Fluminense. Não, Cruzeiro e Inter. Ele derrubou o Cruzeiro. Cruzeiro, Inter e Fluminense. É claro que se ele for vice-campeão da Copa do Brasil, já o cara é 3 vezes vice-campeão da Copa do Brasil. 4. É um merda. 4 já, vezes. Já é 3. É, então vamos falar que ele é um bosta, vamos falar o que você quiser. Mas eu acredito que ele é um bom treinador. Pode dizer, velho. Não, mas eu também acho que ele é bom treinador. Pode dizer, bicho. Eu não acho ruim, não. Oi, fala, velho. Fala, velho. Só acho que ele podia ter dado outro jeito. Se põe no lugar do técnico. Sim. Você acha que o técnico, ele quer perder? Lógico que não, é isso que eu tô dizendo. Ele, não, ele coitado, ele tá tentando alternativas e não tá achando. Não sei se você concorda com isso. Mas olha, tem muito jogador que tá fazendo corpo mole, viu? Então, incrível que pareça. Então, mas ele. Tá, mas é que tá. Pera só um minuto. Meu, como você vai fazer corpo mole numa final? Pera só um minuto, mas entendo isso. Que tá vendo briguinha lá dentro. Então, mas espera só um pouquinho. Resta ao treinador retirar mole? Jogadores que estão fazendo corpo mole pra não deixar o time. Mas isso que... é mentira, Jojo. Então, mas tudo bem. Mas se é mentira ou não é mentira, vovó, tá estranho. O Palmeiras não jogar nada. É o que o Sombra falou. Só porque o time não ganha é porque tá tudo errado. Às vezes não encaixou. Me desculpa, meu. Quando o cara é um jogador. Quando você é um profissional. Olha só uma coisinha, Portugal. Toda vez que o time não vai bem é porque tem crise. Porque às vezes o time não. Às vezes simplesmente não chegou no ponto. Mas, gente, acho que é mais isso. Vamos pensar. Chegou no ponto. Aí quando o Marcelo chegou e ganhou 7, 8 seguidas, mas chegou no ponto. Mas quem elogiou foi você. Então, mas chegou 8 seguidas. Mas cada jogo é jogo, não mesmo. Pera só um minuto, mas chegou em 7, 8 seguidas. Aí deu jeito no time. Aí depois não deu mais jeito. Mas cada situação, como é que faz? Copa do Brasil, já circunstâncias. Campeão do Brasil, são circunstâncias. Ah, não é que não deu mais jeito. Teve jogo bom contra o Grêmio, contra o Fluminense. Vovó Sombra domina todos nós. Vamos pensar juntos. Você é um jogador profissional. No fundo, no fundo, você joga pra você, tá? Você não joga pro clube, não joga pra porra nenhuma. Você joga pra ganhar dinheiro. Tem jogador que joga pro clube. Mas a maioria joga pra ganhar dinheiro. Meu, você tá numa final. Você vai querer perder, você ganhando a final, vai aumentar os seus valores de renovação de contrato, você vai ganhar um puta de um prêmio. Você tá pensando não como é eles devem pensar, isso não significa que eles pensem assim. Eles falam que o Rafael Marques tá jogando mal, porque o Palmeiras não quer renovar com ele. Aí já apareceu que o Palmeiras tá quase renovando. Aí o São Paulo renovou com o Michel Bastos, aí o Michel Bastos começou a jogar mal. É. Entendeu? 5 meses, agora, o português. Um dengue. Olha só, se o Rafael Marques começar meses a jogar bem, Bastos. Se o Rafael Marques jogar bem é porque agora querem renovar. Mas tudo tem um motivo. Agora o jogador querer jogar mal, perder uma final, não é. Mas tudo tem motivo, muitas vezes, porque a gente tem mania de inventar os motivos. Exatamente. E vai aumentando, né? Olha, o São Paulo, por que o São Paulo não joga bem? Pra jogar bem porque não tem jogadores pra jogar bem. A gente arruma desculpa. O Ricardo, o Ricardo Oliveira simplesmente é igual a seleção. Às vezes tem desculpa. Não tem desculpa. É ruim porque é ruim. O Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira no campeonato, depois do Campeonato Paulista, aí veio aquela renovação. Aí o Santos renovou. Aí não fazia mais gol. Aí ele parou de fazer. Caíram de pau em cima porque ele tinha renovado. Hoje é artilheiro do brasileiro. É. Simplesmente foi uma fase. É uns negócios loucos, velho. Você vê, o Jorge Nicola publicou que dentro do Vasco, os caras comentam que Jorginho é alvo do Palmeiras. Mas esse cara toda hora põe. E Jorginho, o treinador? É. Passa de brincadeira, velho. Aí fechou a porta. E os líderes do Vasco, os jogadores, estão comentando, estão preocupados que o Jorginho possa sair de lá mesmo se conseguir. Fugir do rebaixamento e ir pro Palmeiras. Jorginho Pascoal, mas isso aí é. Olha, eu tenho até uma coisa mais importante. Eu tô falando uma coisa, eu tô falando da coisa e começa a falar. Todo mundo começa só um minutinho que o Daniel vai falar que ele não consegue falar. Fala aí, Daniel. Realmente, a discussão tá boa, viu? É, mas olha, teoricamente, no meio do ano, quando houve as contratações, tava um puto clima, cara. Olha, eu imaginei que o Palmeiras fosse levar. Não tivesse da forma que ele tá na tabela do Campeonato Brasileiro. Você achou que ia estar melhor, é isso? Pelo time que ele tem hoje, não era pra ele estar desse jeito. O Palmeiras chegou a ficar em terceiro lugar, gente. Exatamente. Em terceiro lugar na tabela. Mas... O Palmeiras não tinha um time bom. Ele tem um time bom. Agora, o que tá acontecendo lá dentro? Tem até estranho. Porque o time perde três, ganha uma, empata outra. É, mas é normal isso, né? Tô na prancha. Ô, Norberto, o time que vai jogar aqui, eu tenho aqui contra o Atlético do Fiburguense, ó. Atlético Paranaense. Que time é esse? Ô, Matheus, lê pra gente aqui. Agora, antes de você falar, eu quero só dizer só pra o seguinte. Comentar, né? Não, o Cruzeiro venceu ontem, apesar de a gente não achar, mas teve uma rodada ontem, a rodada começou ontem. Cruzeiro venceu por 3-0 o Sport. O Cruzeiro vem indo numa atuada muito forte. O Cruzeiro tem 51 pontos. O Cruzeiro já passou todo mundo. O Palmeiras foi para décimo lugar. E se o Palmeiras não ganhar o jogo do Atlético do Paraná lá, ele já perdeu posição pra caramba já. Já ficou em décimo, hein, ô vovó? Entendeu? É verdade. É, então. Ô, Matheus, mas eu acho ainda as posições são ilusórias. Eu acredito porque que o Palmeiras não chega entre os quartos, né? Porque, olha, você fala assim, nossa, ficou em décimo, nossa, ficou em quinto. Vai ver a diferença de pontos. Uma rodada muda muita coisa. Do Palmeiras pro Cruzeiro são 3 pontos. Ah, se o Palmeiras ganhar, já passa de novo. Você entendeu? Então, assim... Mas passa o Cruzeiro tá achatado, e o Sport. Tá achatado o campeonato. Passa os dois. Passa o Cruzeiro e o Sport. Tem uma fala, vovó. Com o Motinha, vai, porque eu erro todos os nomes. Vai lá, vamos lá. Fernando Prass, o time que hoje fez o coletivo, hein? Vai jogar contra o Atlético Paranaense. Possível. Fernando Prass, Lucas, Jackson, Victor Hugo e Zé Roberto. Amaral, Matheus Salles, Robinho, Dudu, Rafael, Marques e o Cristaldo. Cristaldo. Ele foi liberado do ST. Reduziram a pena. Cadê o menino, Gabriel? O Gabriel tá voltando da seleção olímpica. Ele chegou hoje lá. E o Arouca trabalhou normalmente, mas estava entre os reservas. Então eles não treinaram nem o Arouca nem o Cleiton Siqueira. Então esses aí vai demorar mais ainda. Mas é um jogo que salva o Palmeiras de lá e tomar 5 a 0. Que não joga a primeira, hein? Ah, com certeza. Contra o não. Santos? Quem tá treinando ainda? Quem não joga? O Arouca. O Afrouxa não joga. Acho que joga sim. Não, mas Jojo, é perigoso. Ele não tá nem treinando joga. Com bola ainda. O Arouca acho que joga. Quem não vai jogar é o Cleiton Xavier. Falar, é perigoso. Mas tem, se ele colocar o jogador de volta numa final depois de uma lesão. Se ele não tá treinando nem com bola. Não tava nem no reserva. Nem no reserva. Bom, ô Daniel, olha, obrigado pela sua ligação. Tá bom? Opa. Valeu a audiência. É, tem algum mexão por aí pra fazer? Tem, mas a gente já disse. Tem da Bozano. Você não sabe? Ajuda o porco. Tem da bolsa térmica? Projeto Ajuda o Porco? Ajuda o porco. Então ajuda você que eu não ajudo ninguém. Tem uma bolsa térmica, velho. Mas você não ajuda ninguém. Não, não tem bolsa térmica da Bozano. Ô, amigão, você falar o seguinte, ó. Só nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. É verdade. Você ganha um kit top da Bozano. Só Bozano me garante um barbear fenomenal. Não, é só nova linha Bozano. Só nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. É, não, e tem um complemento da frase aqui, você tem que falar, só nova linha Bozano me deixa um pouco menos feio. Que isso, mano? Fala só assim, só linha Bozano me garante ficar mais lindo. Que lindo, mais lindo. É lindo, ganhou o kit top da Bozano, mano, pra você fazer a barba aí, tá bom? Vai ficar mais lindo, mano. Você não pode fazer esse tipo de mexão, mano. Eu vou morrer. Você tá menosprezando o Merchan? Não, o Merchan não, eu tô menosprezando você. Mano. Mano, ô mano. Tô brincando, amigão, tô brincando. Mano. Fala, man. Tô cara, mano. Oh, obrigado, parceiro. Você ganhou um kit top da Bozano, tá bom? Valeu, Daniel. 3 dias úteis pra retirar aqui na energia, tá bom? Vai salgar geral, mano. Tá bom? Chupa. Chupa, mano. Vai pro inferno, mano. Valeu, Daniel. Vamos ao segundo ouvinte no momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência. Você vai viajar e precisa de dicas? Curta a página sem parar no Facebook. Alô. Alô. Quem fala? Olha. Bruno Feliciano de Carvalho, Dudu. Bruno Feliciano primeiro. De Carvalho. Quantos Bruno anos Feliciano você... de Carvalho. De Carvalho. Quantos anos? 26. O Mota que adora o Marco Feliciano. Você fala que é igual do Carvalho. Mas do Carvalho é o que ele mais gosta. O protetor de tela do Mota é o Marco Feliciano. Nossa, pessoa boa. Quantos anos? 26? 2.6? 26. LG. Sim. Hoje, 2.6, né? Nossa, é sempre importante a pessoa estar. Tá... O quê? O quê? Feliz na semana, feliz no mês e feliciano também. Ah, sensacional! Tem um dia de feliciano novo. Nossa, essa música. Um especial só do RG, hein? RG é mito. Nós. RG tá demais. E qual que é o bairro que você mora? Na Coab 5. Ah, mano. Coab 5, se é que eu conheço, a Coab que eu mais conheço é Carapicuíba. É isso aí. É nóis. Mas você não tinha te princesa. Coab, São Paulo, né? Não, fazia tempo que não ligava o pessoal da Coab. Né? Antigamente ligava bastante o pessoal. RG. Fala, velhinho. Da outra vez que ele ligou, que eu liguei a ele, falou que morou na Coab. Mas a gente já sabe, né? A chance do BNB ter morado na Coab a gente já conhece. É a mesma de ser o próximo mapa. Eu não falei que eu morei na Coab. Eu falei que eu trabalhava perto da Coab na época. Eu sou um cara bonzinho. E namorava uma mina ainda com a Coab 5. Cara de pagalanche. Você é bonzinho do meu. Você conheceu a guria que ele namorou aí, né? É, Motinha. Manezão. Mas em pagalanche. Manezão. O que é pagalanche? Combina o cinto com o sapato. Faz, velho. Será pagalanche? Ele fez implante no beiço mesmo? É, ele fez aplicação. É o beiço de Digni. Sabe o que eu vou fazer isso? Colocou colágeno. Sabe aquele que coloca no pneu do carro? Eu tô mesmo, hein? Ele colocou aquele coloca pneu no carro. Se eu tiver igual a Angelina Jolie, velho, pô, tô... Tem minha. Tem quatro... Que é isso? Ia dar? Foi gostoso. Quatro pneus. Viu? Quatro pneus. E o Brad Pitt, você dá? Eu isso, meu. Você se abrindo aqui, pô. Não, mas se eu for a Angelina Jolie... O Brad Pitt você pegava? Eu tava bilionário. Ô, Brad Pitt você pegava? O Brad Pitt você dava. É estranho, viu, Rui? Se fosse a Angelina Jolie? Não, você fosse o beijão. E ele quisesse pegar você. Ô, Beijão. Se ele quisesse me pegar, o quê? Só no blá blá blá? Tirar uma selfie. Eu lembro de quatro personalidades que tem beiço. Vocês lembram de mais alguma? Eu lembro de Karina Bach. Lembro de Angelina. Que não é minha prima. Lembro de Angelina Jolie. Agnalda. Lembro da. Tinha o Beisola da Grande Família, porque o primeiro era o Beisola. Eu lembro do Beisola e do Ben. E a Cicarelli. Outro a Cicarelli dia, também. Cicarelli. Olha só. Ah, outro... Mick Jagger. Outro Mick dia. Mick Jagger. Ô, Benjamina. Jamelão. Ô, Benjamina. Jamelão. Benjamina, outro dia a Domênica Benjamina. Disse aqui: se tivesse a rabeta da Beyoncé, ia ganhar dinheiro. Ah, eu só falei isso. Vem, eu falei isso? Olha só, a Beyoncé da Casa Verde vem falar de mim. Você não falou isso? Beyoncé! Beyoncé! Beyoncé! Olha, quando você faz essa cara que você falou. Pode falar. Deixa o seu Jayzinho gostosa. Tá parecendo o deputado da praça agora, hein? Ficaram felizes? Brincaram? Ficaram felizes? Tá mais um pouquinho? Não. Posso continuar com o vinho? Já brigou? Posso? Então tá bom. Imagina o Domênico pensando. Imagina ela fazendo o quadradinho de oito nessa música. Oh, não, só pro teu governo, como a Beyoncé não sabe nem que é essa porra desse quadradinho hoje. É dança não, muito. O de quatro foi a Rihanna que inventou. Era verdade, ela falou. É verdade. Beyoncé dança muito, né, velho? E o time, velhinho? Não é. Futuro campeão da Copa do Brasil. Qual dos dois? Qual dos dois? Quem? O Peixe, lógico. Ah, aí sim. Aí sim. E aí, velhinho? Vão bater na cara das pepas. Você acha que vai ser o Beyoncé que ele falou? Começa pela linguiça aqui, trouxa. Ai, ô trouxa. Você sabe, gosta de linguiça. Pega aqui na linguiça, ô trouxa. Você sabe que isso é um clássico infantil. É Peppa Pig contra o Peixonauta, né? É um clássico. Peixonauta e Peppa Pig. Mas você acha que vai ser tão fácil assim, velhinho? Não. Fácil não vai ser, mas futebol por futebol não tem como. O mas Santos tá é tão favorito muito, que pode tá perder, velho. Eu concordo com ele. Mas tem que jogar, né? Não tem jeito. É, tem que jogar. Não adianta só entrar como favorito. Não, já ganhou. Mesmo porque tem o segundo jogo e é na casa dos homens, né? Já véio? Ganhou, eu já confio, tá ganho o jogo. Eu confio muito no isso. Que todo tá elenco ganho. Do Santos fala quando vem a público falar nas mídias. Tá ganho já. Falando que o time tá humilde, tá entrando com vontade, tá entrando com determinação e que... Mesmo a mídia colocando tudo em... Toda o favoritismo em cima da gente, a gente vai ser campeão. Tenho certeza disso. O jogador não pode comprar essa ideia, precisa né? Precisa sempre separar o joio do trigo, né, cara? O que a imprensa, o que a mídia fala, o que interessa pra ela com relação à provocação em sites de relacionamento e o que o torcedor fala, não tem nada a ver com o discurso da comissão técnica e do time. Eles sabem muito bem separar isso. E sabem, e tanto sabe, porque sabe quem é o adversário também. Então você tem que ter sempre o respeito, né? Independente de quem seja. Agora, quem entra, e tudo isso é provocado, lógico, você faz um comparativo. Hoje, se você pega o futebol do Palmeiras e o futebol do Santos, a tendência é essa mesmo, é você achar e acreditar que o futebol do Santos vai levá-lo a ser o campeão. É isso mesmo. Agora, tem que jogar, né, cara? Tem que mostrar isso dentro de campo. Não tem jeito. O que eu não concordo, RG, toda vez que o Santos está numa final, chegando perto de ganhar algum título, sempre aparece alguma coisa na mídia, sempre. Ah, mas é normal, né? Inovação, que o Ganso vai vir... Normal, você viu que sexta-feira apareceu... primeiro foi com o Palmeiras. E sexta-feira, se eu não me engano, acho que foi com o Santos. Uma lista de dispensa. Quer dizer, cara, isso... papagaiada. Não tem isso. Tá vendo, jeito. Dodô? Saiu historinha não, de lista de dispensa não do tem, Santos. Não tem jeito. Tá vendo? Não adianta. E tanto é a lista de dispensa quanto a quem você vai contratar, isso faz parte do final do ano. Então o neguinho já tá escolado. Mas vou falar aí, mano. Gum e Ganso não dá, pelo amor de Deus. Dois mortos. Não tem jeito. Mas eu acredito que não, viu? Isso. O Gum eu acho difícil, hein? Acho muito difícil. Meu Deus, essa diretoria tá louco, viu? Dá até medo. Olha, o Santos sempre se deu bem quando não conseguiu contratar os caras. É verdade. Então, assim, o Santos, assim, quando o Santos na fala assim, draga, tá né? sem dinheiro, não consegue contratar, eu tô dizendo, o moleque do nada. É na draga. É verdade. O Santos, quando não tem como fazer, é o que se dá melhor. Vai lá no... Quando tá tudo bem, com muito dinheiro, faz besteira. Faz bobagem. Vai lá na dispensa. É. Aí faz bobagem, traz. Damião. Abre a porta da dispensa, deixa eu ver o que sobrou pra fazer o macarrão. Catou lá o Ricardo Oliveira, que tava lá se oferecendo. Ninguém queria. Ninguém queria. Palmeiras não quis, São Paulo não quis. São Paulo também não quis. Agora você, velhinho, você falou, você fez um. Essa diretoria aí, mas aí eu vou discordar de você, hein? Essa diretoria... Não, essas diretorias, né? Ah, porque essa... Fazendo besteira. Porque essa diretoria aí, porra, pegou um BO, hein, velho? Você tá de brincadeira. Ah, todas estão pegando. O problema é que, assim, elas chegam, começam a pagar as contas, aí começa a pressão, aí contrata um ou dois, não vão bem, fica aí, começa tudo de novo. Sim, mas meu amiguinho, pensa bem, os caras chegaram lá, um time que estava saindo, o principal cara que todo mundo queria que ficasse, a mídia queria que pagasse o que tivesse que pagar para o cara ficar, que era o Robinho. Que isso? Os caras... Se o Robinho tivesse ficado, ia ser a maior burrice. É, então, pois é, mas Neguinho queria que ele ficasse, né? Então, não. Neguinho queria que o Robinho ficasse, os outros estavam pedindo para ir embora porque não recebia. O time numa draga desgraçada. Oh, os caras seguraram o B.O., hein, velho? E aí, no fundo, no fundo, que vale a bola jogada? É, cara. Os caras seguraram o B.O., hein? É, onde caiu? Cadê o Aranha, hein, mano? Onde tá o Aranha? É, que deve estar arrependido o Aranha, né? O Aranha tá lá na casa da avó, não tá? É. Ó, avó. Aranha não tá na tua casa, avó? Me ajuda nas receitas. Aranha tá tomando chá lá. Né? O Aranha é reserva de quem agora? Do Jailson. Na verdade, do Jailson? O Aranha é reserva do Palmeiras. Ele é reserva do Fernando Prata. Só o Jailson. Não, o Jailson? Ele é reserva. Não, ele é reserva. Ele ficou machucado o tempo e foi o Jailson. Ele é reserva do Praz. É isso. E outra coisa, no Santos ele não estava recebendo. Ele veio no Palmeiras recebendo dinheiro. Sim. Então, portanto, ele não está arrependido de coisa. Vocês não falam. Tá. Arrependido de não jogar. De não jogar. Ele ficar no Santos para não ganhar. É melhor ficar de reserva no Palmeiras ganhando. Lógico, mas não é no Palmeiras. Tem que perguntar pro Aranha. É, não é? Tem uma broxa com o Aranha, velho. Ele tá feliz de reserva no Palmeiras recebendo ou no Santos não recebendo e jogando. Mas, Dodô, entre ficar no Santos sem receber e ficar no Palmeiras ou em qualquer outro time recebendo, se o cara saiu de lá porque não recebia, lógico que ele vai ficar feliz, velho. Agora pergunta pro Lucas Lima se ele se arrependeu de não colocar o Santos no pau. Ah, diferente. É outra mentalidade. Mas aí é cada um. Ô, amigão, você quer saber a real, mas esse Neymar aí, o maluco, ele não fez nada benéfico pro Santos e só tem pisado na bola. Mas o que você tá falando de Neymar? Isso! Você tá no banheiro, velho. Pera, vocês estão falando do Lucas Lima, não estão? Calma. Vocês estão falando agora do Lucas Lima. É, o Aranha é o Lucas Lima. Mas peraí, vocês citaram o nome do Lucas Lima. Mas Neymar. O Neymar vem que nem o meteoro. Não, peraí, você vai entender o porquê. O Neymar, RG, ele saiu do Santos da forma como ele saiu. Mas ninguém falou do Neymar. Calma, Cátio. Ninguém falou do Neymar. Vai entender, calma. Esse mano, o cara tá falando do Lucas Lima. O negócio é o seguinte, RG número 2. O Neymar saiu da forma como ele saiu do Santos, não saiu? Sim. E agora ele fica lá jogando na diretoria do Barcelona pra levar o Lucas Lima. Vocês estão sabendo essa fita ou não? Ele tá toda hora pentelhando o presidente do Barcelona, sugeriu, RG. Então esse cara aí, esse Neymar aí, além de ter pisado feio na bola com o Santos, ele tá querendo levar pra lá o principal jogador do Santos. Olha como ele é lixo, vocês repararam uma frase? Repararam. O Neymar está toda hora pentelhando. Toda hora. Você acha que é assim, por exemplo... Toda batendo na porta do presidente. Ele manda um WhatsApp, ele manda um videozinho de sacanagem. Ele manda um videozinho de sacanagem, aí manda, ó, e o Lucas Lima? Aí ele liga e fala, ó, meu pai, quer falar com você, mas é o Lucas Lima. Ó, presidente, que hora que a gente para? Quando esse maluco é mó louco. Presidente, quando é que a gente para pro Natal? Mas é o Lucas Lima. Olha aquela propaganda, não esqueça a minha calói. É. Do jeito que ele fala. E o marca de presente do Lucas Lima. Esse maluco é mó louco, mano. Bruno, um abraço pra você, cara. Mano, tudo de bom. Opa, deixa eu só mandar uns abraços rapidinho. É. Manda, Bruno. Mandar um abraço pro grupo lá do WhatsApp, Baita Liga. A gente gosta de vocês pra caramba aí, zoa muito aí. Valeu. Boa, velho. Sou fã do Rude, monstro. Evidente. Do RG. O Rude foi fazer o número 2. Todo mundo aí. Monstro. Só a linha Bozano me garante bagar fenomenal. Ganhou um boa, velhinho. É muito legal. Um monstro, cara, que ele é fã da família Adams. É. Pô, que era bom pra caramba a família Adams. O seriado, legal. O desenho e o seriado? Os dois. É legal. O filme com o Raul Júlia também. O desenho, vai. Ontem eu assisti o desenho do Tintim. Já assistiu? Legal Tintim, pra caramba. Passa na cultura. Não. Filme. Quanto tempo? Filme? Filme. É que passa na cultura o desenho. Passa o desenho, mas tipo em seriado. Animação, né? É que jamais que ele vai passar por um canal a cultura. Imagina, cultura é legal pra caramba. Adoro TV Cultura. O que você vê lá? Até hoje. Bem Brasil. É, Roda Viva. Bem Brasil não. Não, Roda Viva faz sempre o mesmo. Mas o programa que eu gosto, adoro, que infelizmente ele morreu, que era o Provocações do Abujam. Ah, aquele também. Ainda continua passando terça-feira. Puta, outro dia você não acredita. Adoro o Abujam. Eu vi um Vox Populi, né? Outro dia, Vox Populi? Acho que eu tô muito louco, cara. Vox, eu vi o Vox Populi que, de 1983. Caraca, não é que você tá muito louco, você é muito louco. É, eu acho que eu sou. Eu não conseguia. Eu tava de madrugada, era 4 horas da manhã, 3 da manhã de sábado. Em qual canal? Na Cultura. Porra, é Cultura, meu. Então, ah, na Vox Populi, cara. Como do, é que alguém fala do canal Cartoon Cultura Network. 3 horas da manhã, velho? O Vox Populi? Era sábado pra domingo, é, eu vendo uma edição do Vox Populi de 83. TV Cultura tinha o Quem Sabe Sabe com o Valmor Chagas, Randall também, Juliano. É, cara, é muito caramba. Legal, muito legal. Tinha o A Fábrica do Som com o Tadeu Jungle. É. Lembra? Tem outros programas, tem o Som Pop. Tem o Quintal da Cultura. Foi o primeiro programa de clipes, não? Som Pop com o Paulinho Heavy, é Proibido Colar. Primeiro programa de clipes, não foi o Som Pop? Então... E quem apresentou o maior que era o Paulinho Heavy. E o Bambalalão, é da Paulinho Heavy, nosso ouvinte. Bambalalão, programa infantil. Lembra o programa infantil? Bambalalão, pra criançada, era... Tem o Quintal da Vila César, vou passar mal. Tinha o João Caiabe, contava história, lembra? Depois. O Pedro, o Pedro Bino? Não, mas Vila César não passou na Cultura nos anos 70? Sim, passou. Eu lembro do Vila César, passou. Passou, sim. A Cultura. Eu lembro da Cultura. Primeiro foi na Cultura. Com a Sônia Braga, Armando Bogos. Passou na Cultura. É, mas Cultura. Foi na primeira na Cultura. Como que era aquele do... Não é Estênio Garcia? Que o caminhãozinho lá, aquele que parece o Estênio Garcia... Não, você não carga sabe. Pesada. Não, idiota. Não. Carga pesada. Estênio Garcia, caminhãozinho, idiota. Carga pesada. Não, é. Eu fui olhar pra você porque você... Era com o Flávio Milhaço. Flávio Milhaço. Flávio Milhaço. Como que chamava que ele tinha lá o caminhãozinho, lá o Calhambeque? Lá, carga Calhambeque, pesada. Esqueci o nome do... Charango... Não, é... Bom, daqui a pouco eu te leio. Eu conheço. Acabou os abraços aí, velhinho. Acabou. Valeu, rapaziada. Valeu mesmo. Falou, velhinho. Um abraço. Mundo da Lua. Mundo da Lua. Valeu. Mundo da Lua. Vamos ao terceiro ouvinte do Momento Sem Parar aqui no Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial. Olá, Dodô Knows. Vamos lá. Vai lá, Beyoncé. É, mas eu não falei que queria dar, não. Não, não foi o Mota que falou. Não, não falei aqui no ar, não. Falei. Pode pegar. Falou. Não, falou aqui. O mano viu se fazer o que dava falou. O Tchobinha. O Mota falou se dá, você falou. Não começa. Se tivesse. Falou ou não falou, Motinha? Eu não falei que dava aqui, não. Não falei. Falou, falou. Saiu. Saiu. E saiu aqui. E todo mundo assistiu lá e viu. Alô, não tem problema com a sexualidade. O cara coloca colagem na boca quer fazer o quê? Diferente. Domênico tem problema com a sexualidade. Aí eu que tenho problema. Você coloca colagem. Não falei que era você. Você ouviu? Não, Mota não mente. Então, se você não ouviu, não, pergunta pra ele o que então eu falei. Então, Mota é mentiroso? Mas não falei isso, falei outra coisa. Vai procurar o replay. O replay. Eu falei você outra vai coisa. Ser, você vai se passar por mentiroso? Eu? É. Como você que diz isso? Precisa me falar. Se é sócio, é meu. Você não tá nisso. Depois o Bar vai trazer o replay. Vai trazer. Você vai ser da Casa Verde. Ele falou assim. Se eu tivesse o dinheiro da mão. Não, se eu fosse a Beyoncé, eu não estaria aqui, ele falou. Foi o que o Domênico falou. Mas eu não tenho que estar fazendo show. Estaria na zona. Eu estaria aqui. Estaria lá. Então, é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado ao Oswaldo Pascoal. Camicleta. Mas não falei que eu ia dar pra caramba, não sei o quê. E o programa... Era camicleta do Flávio Miguel. Obrigado, Pascoal. Isso. E o programa Chaz. Shazam, Xerife e Companhia. Shazam, Xerife e Companhia. Valeu, Jeová! Valeu, Shazam. Jeová sabe tudo. Jeová sabe tudo. Tá sempre, sempre Jeová. Ligado, Jeová. Agora, essa boquinha do Ben já tá ficando, né, meu? E tinha o Topodídio, hein? Topodídio, eu gostava. Essa que fazia na primeira era aquele cara lá, o Petralha, né? Como é que é? Petralha? Eu não lembro, não. É o ator lá. Ah, que o Topogígio que aparecia no ombro do... É. Do... Então, aquele ator lá não era Petralha alguma não coisa lá? Não, Ricardo não. Petralha? Não. Tinha o Ricardo Petralha. Era ele. Era ele? É, o magrelo lá. Bom, ô amigão. Oi. Ah, oi, alô, quem fala? É, Jussivan. Meu, como é o nome? Jussivan. Nossa, vai ser parece igual o nome. Parece a música da Generandi. Jussivan. Ô, velho. Essa música. Jussivan. É igual o teu nome, hein, mano? Meu Deus. Ô, Jussivan, manda o nome completo. Completa? É bastante grande meu nome, viu? Vamos devagar, vai. Desgraça pouco é bobagem. Vai. Não! Ele sofreu bullying na escola, velho. Vai. Antônio Jussivan Tomás da Silva. Ah, mas não é muito. Você tem Antônio e Tomás de nome. Você escolhe o Jucivan, velho. Você falou em Tiririca. Você viu o vídeo que tá rolando do Tiririca no WhatsApp? Qual que é o do Ele fala assim, ó, se você é burro, pobre e feio, tem muita mulher dando em cima de você, é que você tá morando embaixo da zona. Essa é boa, essa é boa. Ah, é do Tiririca. Sério. Muito grande boa. Tiririca. Ô, Jucivan. Eu. Quantos anos, cara? 28. E tem uma RG. Outra, ô Dodô, peraí, tem uma outra. Que ele tá entrevistando uma baita uma gostosa. Ah, essa eu vi. Tá viu? Ele pergunta, você viu, Sombra? Que ele pergunta pra mulher? Não, não. Sabe qual a diferença de você pro Giló? É. Ela fala, não, pro Giló não como. Sensacional. É. Pode dar RG aí, Tiririca também, que fica, hein? Tiririca é 28? É. Mas você daria pra ele? Não. Se fosse mulher? Nem muito louca. 2.8. Muito louco, eu já não sei, né? Olha lá! 28. É, isso me lembra muito o nome dele, me lembra muito o cemitério, viu, Dudu? Pepe, cemitério? RG? Como assim, RG? Você não lê lá sempre? Aqui já se vão. Ah, sensacional! Aqui já. E o que eu falei? Já se vão. Ah, mas tá aqui outro, hein? Ô, RG, indo no teu embora, tem uma música famosa também. Outra? Moro em Jacivã. Mesmo. E o bairro, qual bairro? Essa foi boa. Vamos ver se o Dom vai conseguir acertar, né? É só não inventar nome. Não invento, não. É Jardim da Conquista. Jardim da Conquista. Você falou Paulo, de um jeito que o São Paulo tá bem longe desse bairro. Eu vou dizer uma coisa. Você falou de um jeito que você sabe tudo, hein? Não, eu conheço muito bem. É que tem vários, mas tem o mais famoso que eu conheço é na Zona Leste. Ó, tá indo bem. Tá indo bem. Tá indo bem, não. Cheguei bem. Aí sim. É perto da terra do Consciência Humana ali do São Mateus. Corretíssimo, você é sensacional, cara. É verdade. Em relação a isso, a modéstia me permite. Ele tá sensacional bairro, agora com essa boquinha, velho. Essa linha vermelha é nós, velho. Na boquinha da garrafa. Essa boquinha de lambê cereja, eu vou te falar uma coisa. Jucivan, aí, qual que é o time aí, velho? Rapaz, eu não sei se eu vou criar polêmica nesse instante, mas se fosse pra dois times. Dois times? São dois alvinegros. Vai. É o todo poderoso Vozão e o todo poderoso Timão. Vozão é o Ceará. Ceará tá escapando, hein? Mas é normal, mano. Vai escapar ou não, Ceará? Mas você é natural do Ceará, amigo? Sou natural do Ceará. Não, porque às vezes ele tem um carinho lá, idiota. Não. Às vezes ele tem um avô que torceu do Ceará. Não, ele vem de Estocolmo. Não sei, idiota. Ele tem um sotaque do Ceará. Carioca. Ele tem um sotaque da Palmas, mano. Se sou eu, acabo o programa. Pelo sotaque, pelo nome, ele veio de Estocolmo. É que você é uma anta. Ele veio de Estocolmo. E aí ele foi morar no Ceará, ele gostou do time. Pelo contrário. Por exemplo, não, é que você é uma anta. Se é um mota. Não, mas existem frases e frases. Por exemplo, ele poderia, por exemplo, ter um avô que era natural do Ceará e talvez pelo carinho com o avô, pela proximidade com o avô, gostava do Ceará também. Não quer dizer que ele tenha nascido lá. É que esse cretino é igual de querer polemizar, falar bobagem. Eu quero dizer que o Godoy roubou o Ceará contra o Grêmio. Não foi pênalti, ele roubou a Copa do Brasil. Ô, amigão! Eu. Poucas horas pro Hexa do Timão, hein? Rapaz, falta pouco, viu? Oh, nada mais justo do que o Corinthians ganhar esse campeonato brasileiro, hein, mano? É, o Corinthians vem fazendo por merecer, né? Sim. E como a gente vê, realmente é um time que dispensa comentário. Até pelo meio de campo que o Corinthians tem, né? Verdade, mano. Meio campo do Corinthians é muito forte. Elias, Renato Augusto, já realmente os caras fazem a diferença. E a bola que o Ralf tá jogando, hein, mano? É, o Ralf, falar do Ralf dispensa comentário também. Até porque o Ralf é um cara que tem raça, né? E se eu fosse trabalhar no Corinthians, fosse diretor do Corinthians, eu renovaria sim com o Ralf, porque esse cara, ele merece jogar no Corinthians. As informações dão conta aí que esse impasse aí já tá chegando no final. Houve um desgaste sim entre a diretoria do Corinthians aí os representantes do Ralf, para que pudessem assinar esse novo vínculo aí, que pelo que me consta aí será renovado por mais 2 anos. Mas é um jogador que eu também acho, eu entendo como você. É, o Ralf merece sim ter mais uma oportunidade no Corinthians, aí continuar o vínculo dele aí com o Timão, porque tá jogando bola. O Ralf, naquele momento que ele tava machucado ali, que o Bruno Henrique assumiu a titularidade, ele não tava bem. Realmente ele ficou acima do peso, mas quando ele teve uma nova possibilidade de ser titular do Corinthians, ele perdeu bastante peso, muito rápido, E hoje ele tá com a forma física ideal. O Ralf tá jogando muito, cara. Eu concordo contigo. Ele tem sido um dos alicerces desse time do Corinthians. Mas, ô amigão. Eu. É, desse time atual que o Corinthians tem aí, com o Cássio, com o Fagner, que é o titular, apesar do Edilson tá jogando, o Gil, o Felipe e o Wendel. Vamos colocar o Wendel aí como titular, porque daqui a pouco ele tá voltando também. Aí o meio campo com o Ralf, com o Elias, com o Jadson, Renato Augusto e na frente Malcom e Wagner Love. Quem desse time do Corinthians não pode sair de jeito nenhum, na sua opinião? De jeito nenhum. Pra mim seria o Jadson. Jadson? Já esse ano. O Corinthians é, depois do Douglas, do camisa 10, o Corinthians tava com o 10 e agora o Jadson. Pra mim o Jadson é... Já disse, ano. Amigão, você tá falando longe do telefone. E agora, melhorou? Agora melhorou. Repita. Porque ele tá em Estocolmo. Você falou que depois do Douglas o Corinthians não teve um 10 e agora com o Jadson voltou a ter esse 10, foi isso? Isso, corretamente. O 10 que o Corinthians tava buscando, tava precisando. Olha, cara, o Jadson é uma grata surpresa, porque o Corinthians ele tinha ali um fundo perdido chamado Alexandre Pato. E o Corinthians, quando fez a troca com o São Paulo, até nos perguntaram aqui quem levou melhor o Corinthians ou o São Paulo. Eu falei que o Corinthians aí ele tinha se dado bem, porque eu gostava muito do futebol do Jadson. Mesmo o Jadson não tendo se destacado tanto no São Paulo, mas o ano dele de 2012, se eu não me engano, foi 2012 que o Jadson mandou bem ali no São Paulo. Foi bom. Foi bom, mano. Eu vi a sombra no Jadson. Ele jogava ali. Bem, no 2012 jogou bem. Então, fiava várias bolas pro Luiz Fabiano. Sim, e é por isso, Sombra, que até inclusive naquela época, já que o Benjamin falou desses jargões aí, nossa, eu não gosto desses rótulos aí, é um jogador que não combina com o Corinthians. Diziam isso a respeito do Jadson também. Porque o Jadson é aquele jogador que cadencia um pouco mais o jogo. O Jadson é aquele cara que ele domina a bola, ele levanta a cabeça, ele olha, ele passa. Mas no Corinthians ele acabou se adaptando. Hoje o Jadson ele é muito mais veloz do que aquele Jadson que jogou no São Paulo. É um Jadson que mudou o perfil também pra se encaixar nesse mais eu acho. Mas será que ele se tornou mais veloz do que o esquema do time do Corinthians? Ele se tornou mais veloz que esse quadro. Ah, mano, não tem o que falar do Jadson, por exemplo, naquele ano de 2012. Entendeu? Ele jogou bem. É, só que depois, sei lá, são coisas que vão acontecendo, é fase do jogador, né? São coisas que simplesmente, o cara, sei lá, hoje não tá rendendo mais a mesma coisa. E quando ele teve no São Paulo lá, sei lá, acho que tava se sentindo desgastado. E no São Paulo hoje em dia também é o seguinte, nego não jogou bem, a torcida elege. Não tem jeito. Jogador no São Paulo, nego não jogou bem, ficou 2-3 jogos jogando mal, meu amigo, torcida... É porque a torcida do São Paulo tá sem paciência. Hoje, meu amigo, tá frito. A torcida do Corinthians, que era impaciente, hoje ela anda muito mais paciente. Ela tem um pouco de calma, você pode ver. O exemplo tá aí, ó. Esses caras que ano passado não jogaram nada, que nem o Fagner, o outro que eu falei, esqueci. Ah, você falou um monte aqui, o Felipe, não, o Jadson, falou do Fagner. O Felipe, o Fagner. A torcida não crucificou os caras. Aí ficou. Então, ficou... Mas é devido aos títulos recentes do Corinthians, né? Mas aquilo lá, não queima porque tem títulos ou tem títulos porque não queima, né? Teve uma pegadinha lá, invasão de treinamento. Mas foi antes. Foi quanto? Quanto tempo faz isso? Isso foi antes. Eu tô falando coisa depois. Agora tudo bem. Eu tô falando dando passar pra cá depois. Mas... Teve invasão de treino quando os caras pegaram no pescoço do Guerreiro. Os caras pegaram, sumiram com câmera lá no Corinthians e tudo. Não é, não dá mole não, velho. Mas assim... Você falou que torce para os dois alvinegros, né? O Ceará e o Corinthians. Mas assim, aquele que você gosta mais de verdade. Rapaz, para falar a verdade, eu sou mais vozão, viu? Mais vozão? Tá numa situação, complicada, né? Precisa ganhar de qualquer jeito fora de casa. Tava mais complicado antes, né, Júcio? Ele é mais vozão, mano. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que a pessoa, quando nasce em determinada localidade, Sombra, por exemplo, na Bahia, o cara fala... Eu sou Bahia e Flamengo, então sou Vitória e Corinthians. Eu acho que a pessoa tem que prestigiar mais o time da localidade dela. Por mais que ele vive hoje em São Paulo e hoje ele tem um carinho pelo Corinthians, acho que é legal também ele ter talvez um outro time aqui pra poder falar, pô, eu gosto do Corinthians também. Mas eu acho que não pode esquecer a raiz. O Dodô podia ter o bumbum da Anitta, mas ele prefere da dele. Isso, tá olhando na minha bunda. Ele podia ter de uma daqui, agora, mas ele prefere ter uma de lá. Não me estranha não, você tá olhando na minha bunda agora? Por mais que ele viva hoje na cidade de São Paulo, eu acho legal quando o cara fala, torço pro time lá da minha cidade natal. Tem que ser assim, velho. Tem que ser assim mesmo. Não, não é defeito torcer pra time médio ou pequeno. Eu queria fazer um pedido pra... Nossa, que porrada que você deu pro Portugal. Pro Claudinei, que tá no telefone. Quem? Como é que chama? É Jucivan. Queria você que torce pro Vozão. pelo amor de Deus, pede pra ele não devolver o Vitor Luiz pro Palmeiras, pra ele ficar na esquerda a vida não, inteira. Não, não. Pelo amor de Deus, senão vai ferrar todo mundo. Cara, que isso. O Vitor Luiz, ele tá bem no Ceará. Mas tá bem, ele é um bom jogador. Ele tá ótimo, também acho. Concordo com você. É bom jogador, é ótimo, rapaz. Deixa ele lá no vovô. José Roberto, você também te serviu só pra preleção. Ele tomou terceira amarela agora nada. E não joga, não enfrenta a equipe do América lá. Ah, ele acompanha mesmo, cara. Vai ser complicado, ó. Porque a situação do Ceará é o seguinte. Não vai ter jeito, hein? Se o Ceará conseguir um empatezinho com a equipe do América, na última rodada ele vai ter um confronto direto com o Macaé. No caso, o Ceará hoje encontra-se com 41 pontos. A equipe do Macaé ganhou, venceu, foi para 42. É isso, 42. Isso. Na última rodada, se o Ceará empatar essa agora, e o Macaé também acontecer do Macaé empatar ou perder, na última rodada o Ceará vai depender só dele. Mas o Ceará vai para 40. Tem mais time nisso aí, ô Josivan. Mas se o Macaé ganhar, acabou. Tem a equipe do Atlético de Goiás. O Goianiense tá na briga e o Oeste. Ó, dois pontos. Mas tomara que caia o Oeste, não tem torcedor mesmo. O Josivan, o América, pra ele, pro América o empate não é ruim, porque o América empatando, ele tá na primeira divisão. Tá certo. Ô, Josivan, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Um abraço pra todos vocês aí. Deixa eu mandar um forte abraço pra toda a equipe da Rádio Comunitária Norte, que muita gente tá ouvindo, viu? E eu não vou citar nomes de todos, que é uma equipe muito grande. E a toda a galera lá do Eliop que está ouvindo agora no estádio. Que é o muito Eliop. Obrigado. Faz tempo que eu tento ligar e agora eu consegui. Alô, velhinho, um abraço a todos lá. Valeu, cara, obrigado. Alô, um abraço, valeu, mano. Valeu, mano, um abraço, parceiro, tamo junto, hein. Falou. E posso só dar outra informação aqui, Sombra? Já, porque antes eu tenho que falar aqui do Sem Parar. Sim. Esse foi o momento Sem Parar. Me liga, se você Jeová. Pudesse... valeu, Jeová. Me liga. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hein? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe hoje mesmo. Mas está aí parado no trânsito, está parado, não vai andar o carro. Baixa o aplicativo aí do Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shopping. E em shopping, agora fim de ano, Natal, quebra um galho. Estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Então vai lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem parar, em todo lugar, mano. Ô, Sombra. É. Inclusive aqui um amigão nosso aqui do Twitter, o Felipe Carvalho, ele tá passando uma informação, eu quero ver se o cidadão é macho. Vi falando, hein, bibi. Dia 16 de janeiro, seu Benjamin Bala. É pra mim? É. Dia 16 de janeiro, terá uma marcha pra Satã. Eu queria saber se você vai. Marcha pra Satã? Marcha pra Satã. Mas você tá falando que o Benja cultua o demônio? Ué, coisa, claro. Que coisa imbecil. Ué, Iron Maiden, Bad Religion. Eu vou te mandar, você viu do pesquisador, do historiador português, falando das músicas do Iron Maiden? Fala pra mim. O que ele falou? Historiador português, significa o quê, esse cara? Vou te mandar depois sobre a origem das músicas. Você vai ou não vai? Dia 16 de janeiro, na marcha pra Satã. Por isso, manda esse. Ó, o cara falou aqui, ó. Não, manda esse idiota aí. Idiota não. Você cultua o demo. Você gosta de roqueiros que mordem pescoço de morcego no pau? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada no mundo e vê quem que deve cultuar Satã. Se são os roqueiros... Ah, mas você também. Agora não tenta terceirizar a naba, não. Que bobagem. Terceirizar a naba, primeira vez. E outra. Bobagem. Você acha que diabinho existe, Satã existe? Ué, quem fala é a própria banda que você cultua. Eu amo Satã, eu amo demônio. Você acha que o cara tá andando com o tridente aqui fazendo espetáculo? Eu acho. Silvério, você acredita em Satã, Silvério? Não, com certeza não. Olha só, eu vi uma religião lá de interior de Minas, né? Eu sempre rezei muito, né? E eu fui coroinha lá atrás. Né? O meu sonho era comer hóstia. Então eu falei, eu vou começar. Seu sonho era comer hóstia? Porque eu vi os maiores, a minha mãe não deixava. Ela falava, olha, a partir dos 12, se você fizer o crisma, como é que chama aquele negócio primeira todo? Primeira comunhão. E aí eu fui fazendo isso. Desde pequenininho, eu tinha muito amigo lá em Minas. Amizade é uma coisa que eu cultivo. Inclusive, escuta, mas ele fez uma pergunta pra você ontem lá ainda. Você cultua o Satã. Não acredito, não. Agora, se o Satã existe e encontrar esse cara com essa boquinha aí, hein? Com esses lábios. Com esses lábios aí. Vai passar apertado com o diabo, hein, velho? Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse HDI.com.br. Ô, Benjoli, você pode falar da Esser? Amigo. Benjoli. Angelina Benjoli. Já pensou, velho? Você com o diabinho lá? Amigo, pertinho aqui da Paulista e do centro de São Paulo, as regiões da Augusta e da Liberdade são cheias, cheias de bons negócios, lazer e cultura. É isso aí. Você quer saber mais? Calma que eu vou falar pra você. Olha só. Na Augusta, a Esser tem o Bela Augusta Boulevard Offices, com salas comerciais e lajes corporativas de 33 a 431 metros quadrados. Na Liberdade, a Esser tem o Startup, com apartamentos de 41 e 58 metros quadrados, um e dois dormitórios com uma suíte. E agora, quem visita os stands de venda do Bela Augusta e do Startup, além de conhecer esses dois empreendimentos incríveis, ainda ganha um vale-presente de R$50 da Livraria Cultura. Olha que bacana. Isso mesmo, R$50 para você gastar como quiser. Livros, filmes, música, games, enfim, você escolhe. Para você ganhar esse presentão, vá visitar os estandes até o dia 15 de dezembro e preencha o cadastro com o consultor Esser. Anota aí. O Bela Augusta fica na Rua Augusta 890. O Startup fica na Rua Pandiaca Lógeras 84, na Liberdade. Então você quer morar, trabalhar, investir, viver bem e ainda ganhar R$50 para gastar em cultura? É Esser que você quer? É Esser que eu quero! Zombinha! Muito bem, esse é o Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, também da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Agora o Estádio 97, nós vamos falar aqui de um assunto bem legal, né? Vamos falar aqui da Itaipava, porque todo mundo tem um amigo 100% chato com futebol. Fala a verdade. Todo mundo tem aquele cara que é chato, insuportável de falar de futebol. É verdade. O cara é 100% chato. Aquele cara que só fala bobagem durante o jogo, não deixa ninguém prestar atenção. Puxa. Meu Deus do céu. Né? É. Então, tô abrindo uma votação pra saber quem é o cara mais chato daqui do Estádio 97. Como assim, velho? Eu já respondi. Como assim, velho? Mas sem bagunça, cada um vota na sua vez e eu vou começar. Eu fecha vou começar. O som da casa, fecha o som da casa. Eu como relator aqui, vou mas começar. Mas é chato em qual sentido? Em todos? Pô, é um chato. É todos? Um chato. Pô, vai no Twitter, já vai em tudo. Né? Vamos lá. Meu Deus. Vamos eleger o mais chato agora do Estádio 97. Meu voto vai para Cláudio Mota. Aê, chupa. Cláudio Mota, primeiro voto. Caraca, tomou um voto, hein? Benjamin Bach. Amigo. Vamos lá, Benjamin. Que isso? Ele. Pronto. Já tá votado. Mota. Cláudio Mota. Segundo voto. Mano. Cláudio Mota. Cláudio Mota, olha aí. Terceiro voto. Dodô! Pô, mas não tem a menor dúvida que o mais chato, o mais chato, é que vocês não estão olhando. Ele tá rindo. Tá rindo. O mais chamado, o mais pentelho que eu conheci toda a minha vida. O senhor Benjamin Bach, é o mais chato. Que o cara não vai levar nenhum voto. Você tá brincando, que não é possível, velho. Portuga! Ah, ó. Desculpa, Motinha. Ô! Oh! Motinha! Quatro votos, Motinha! Quatro votos! Furou o olho, velho! Um, dois, três, quatro, o menino da beira, velho! Por falta de incompatibilidade! Já ganhou, acabou? O Mota votou nele também. Aqui nós temos o mais incoerente, o mais fanático e o mais chato. E o mais chato? Não tenha dúvida nenhuma. Vai nessa, Motinha. Ô, velho, louco! Tá eleito! Mota, você foi eleito o cara mais chato, 100% chato. Não, peraí, é injusto isso aí. É. Bah, oi, eu queria que o Bah votasse. Bah, quem é o cara mais chato? O Mota. Mota! Oh! E o Rude? Rude, brother, não, Cláudio Azedão. Cláudio Azedão. Rude, É, pelo conjunto do líder. Voltar todos os personagens dele. Todos os personagens, mais o Rúdio, eu tô ferrado, só velho. Isso. É, pelo Twitter, grupo do WhatsApp, pelo conjunto, mano. Aguinaldo. Ó, pera só um minuto. Eu recebi um WhatsApp agora, dona Natália. Volta, pode? Ah, não. Dona Natália me ama, velho. Sim, pode. Mota bem, já disse. Apesar que a dona Natália ama o Domênico. Tá eleito. Obrigado, dona Natália. Tá eleito. O cara... voto, Mota. 100%. É injusto, velho. Tá eleito o cara 100% chato do Estádio 97. Ó, oh, bah, ele vai ter que usar fita crepe na boca até o fim do programa. Só até o fim do programa, porque depois a gente vai lá tomar uma rodada de Itaipava. É sacanagem, né? Depois o programa ficar assim de boca fechada. É. Muito bem. Acabou. Passa lá a fita crepe nele. Passa a fita crepe. Acredito. Ah, no dia que a Itaipava podia realizar, a Itaipava podia fazer um negócio também e realizar, fala assim, cada um pode escolher um sonho, realizar um sonho. O meu era aquela cena do iluminado do Jack Nicholson, quando ele surta, pega o machadinho dele, corre atrás do filho da mulher naquele labirinto. Insano, né? O meu era falar isso, pau e Itaipau, realiza isso, põe o Mota na rádio, apaga as luzes, trava as portas, e eu com o meu machadinho, Mota! Mota, 100% chato do Estádio 97, com a boca calada até o fim do programa. E mesmo assim ele é chato. Futebol 100% só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Beba com moderação. Caramba. Ô, velho, chama o Juca, velho. Chama. Pode chamar o Juca? Bora. Boa. Que alegria, hein? Nossa, Mota, você precisa parar e repensar, hein, velho. E o couro tá comendo lá então, também no jogo do Corinthians, o futsal, hein? Porque de novo, Orlândia? Corinthians de novo, Corinthians e Orlândia. É Orlândia, né? Orlândia City. Mas é Orlândia, Duarte? É Orlândia City. É a final? É a final? Não, chama em final. É, o Paulo tá cantando. É, falar nisso, eu sou um fã dele, mas eu sou um admirador e fã. Mas reprovo o que o Falcão fez. Ele cuspiu na torcida. Mas o RG, ele revidou, não, né? Não. Você joga bem. Bola, você tem que sair, velho. Tem nada a ver. Eu não imaginaria o Tite cuspindo de volta a torcida do Atlético Mineiro, mano. Tem nada a ver. Cuspo de volta. Mas você se nivela. Mas aí, cada um é cada um, hein? Sou fã do Falcão pra caramba, mas ele foi mal demais. É meu opinião, a pessoa se nivela, né? Mas ele já pediu desculpa. Tem nada a ver. A atitude de pedir desculpa é nobre. O cara às vezes tá com a cabeça quente. Não, tudo bem. É tanto que ele já pediu desculpa. Entendeu? Mas ele foi muito mal. Falcão é ídolo, não pode Juca! Aí, Domênico Gato, é grande Juca, velho. Sabe aqueles guri? Aqueles gurizinhos do norte, lá do fim do Paraná. Gurizinho. Aí o gurizinho tá lá na sala de aula, né? Sim. No Paraná, é? É, lá no Paraná. Aqueles guri, aqueles polaco que chama. Sim, pé vermelhinho. Polaco. Aí, polaco. Aí o polacozinho tá lá na sala de aula lá. Aí a professora virou e fala assim: Ô Joãozinho! Aí ele olha pra professora assustada, né? Aquele cabelo arrepiadinho. Aí ela fala assim: arroz é com S ou com Z? Aí ele parou, pensou. Ele falou: professor, aqui na escola eu não sei não, mas lá em casa é com feijão. Ah, sensacional. Mas é muito bom, sensacional. Ô, Domênico. Vai, paizão. Você que é o expert? Não sou. Você não falei do quê? Não sou. Você gostou do assunto? Você gostou da Fórmula 1 ontem? Rapaz, pra ser sincero, eu vi relances. Quando nem o Domênico viu, é porque a coisa tá... Eu acho que nem o pai do Massa se segurou ainda ontem, velho. Posso falar? Eu fiz igual... Tá chato, tá chato. Não sei quem comentou, que foi o Sombra no início do programa. Botei lá, começou a corrida. Pô, os caras já ficaram lá em... Ah, eu falei, quer saber? Ah, não... Não dá mais. Não é só porque não tem brasileiro competindo bem. Já sabe quem vai ganhar. Você já sabe quem vai ganhar, não tem disputa. É porque a diferença é só muito grande. Só tem dois carros na mesma equipe ainda. Né? Eu assisti o futebol americano. Você quer salvar a Fórmula 1? Dá pros americanos cuidar. Aí, tá vendo? Dá que eles vão dar um jeito de consertar. Vão arrumar um mata-mata na última corrida que define tudo. Ah, não é. Ah, eram duas equipes, vá. Próximo cena, um era Ferrari e o McLaren. Tinha Piquet, Manso no meio. Próximo. Não, teve uma época que era McLaren, mesma equipe, é. Mas tinha uma variação maior. Mas os coadjuvantes eram melhores. Mas as escuderias se nivelavam e tinha mais piloto. Mas aí você tinha Schumacher começando, Piquet, você tinha Berger, você tinha outros caras. Mansell, tinha mais piloto. Não podia fazer igual o Mario Kart, jogar casquinho. Jogar o quê? Estrelinha. Jogar estrelinha. Quem tá na frente, joga o casco vermelho. Na boa, a Fórmula 1... Olha aqui, a Fórmula 1, ela devia ser diferente. A regra devia ser diferente. Quer correr de ré. Não, pra você poder... Ah, você gostou, pra você poder nivelar, Benjamin. Aí sim daria... Carros mais iguais. Não, teria que ser... Eu acho que todos os carros iguais. Todos os carros são iguais. E voltar o barulho do motor. Calma, não acabei isso. Não deixa eu acabar, pô. Gente, eu não tô falando nada. O carro são iguais. Os motores são definidos, sei lá, por um sorteio. Antes da corrida, você sorteia lá o motor e cada um fica com o motor. E vamos que vamos, velho. Concordo. E acho que tinha que acabar. Pronto, é muita tecnologia. Muita tecnologia. É muito O piloto, ele perde. Mas aí não vale a pena. Hora vocês defendem tecnologia no futebol. No futebol. É diferente. Mas peraí, pela ótica de vocês, então, quem você vai se safar são as empresas vagabundas. Assim, mas eu sou, você pode ter tecnologia. Você pode ter tecnologia. Pois é, quem é hoje a melhor equipe da Fórmula 1? Pra mim é a Brabham. Não, que Brabham. Não, é a Mercedes. A Mercedes. Mas pera lá. Então você pega a Mercedes, por exemplo, cada um faz um... É que tudo bem que tem muita coisa envolvida, mas você pega um único motor e põe em todos os carros iguais e joga... Não, mas ele tá errado. É a mesma coisa que você vai falar. O campeonato brasileiro tá desnivelado. Aí o melhor piloto vai ganhar, filho. É a mesma coisa que você fala. É a mesma coisa que você... O mesmo carro, tudo igual. Tudo igual. Tem que nivelar. É o mesmo... Igual o kart. O kart é assim, pô. É o mesmo que você pegar, então, no campeonato brasileiro, você falar, o campeonato brasileiro tá desequilibrado porque o Corinthians e o Atlético Mineiro estão muito bons. Então, vamos pegar aqui, ó, os 20 times e vamos sortear os 20 elencos. Então, quer dizer, por exemplo, uma empresa que fabrica um motor de merda, ué, o piloto dele vai pegar um motor da Mercedes lá e vai falar, beleza, vou correr, vou ser campeão. Não, só porque... Não, eu entendo o que você tá dizendo, mas ele tá falando só do motor. Diferente. Um carro não é só motor, né? Então, o que acontece é o seguinte, mano, hoje, você pega uma Mercedes, você pega uma outra equipe que quer participar da Fórmula 1, é muito disparatado o valor, né? É muito disparatado. Não dá, então, mano, pra você competir. E os motores, por exemplo, equipes não competem com as grandes. Então, as equipes menores, elas não têm condição financeira. O que a gente aqui... Mas é o que a gente vem dizendo aqui, o futebol não pode ser assim. Então, mas a Fórmula 1, só... Mas a formiga queria ser o leão na sala. Eles fazem a reunião, eles apresentam as mudanças, todo mundo concorda e cada um vai lutar pelo seu motor. Claro. Não tem essa, velho. Quem pode mais, chora menos. Mas são opiniões. Eu acho que pra você... Você... O campeonato da Fórmula 1 é campeonato, tem o campeonato de pilotos e de construtores. Então, tudo bem, o construtor aí não tem como, porque aí são equipes que vão disputar. E porém, sempre uma ou duas que vão estar disputando o título e nada mais que isso. Nunca tem três. E esse ano, por exemplo, só teve uma, né? Como já teve na McLaren. Claro. Mas se você pegar carros iguais, chassi igual, tudo, porque o carro, o Sombra acabou de falar, vocês não ouviram. É uma junção de motor junto com chassi. Então, assim, você forma um carro de acordo com... Não é uma coisa aerodinâmica, tudo funciona. Aí, quando dá certo, o carro fica imbatível. Então, mas de todos, então, assim, tem que ser igual. Se você, toda corrida, você sortear motores diferentes para esses carros, é diferente. É diferente. Motores iguais. Muda. Tudo bem, Domênico, mas o que eu tô dizendo hoje... Porque um motor que funciona hoje na Mercedes, ele não pode não funcionar no carro da Williams, ele não pode não funcionar na Ferrari. Mas cada um desenvolve o seu. E existe uma regra. Dentro dessa regra, você pode... Olha, quem é o melhor vai se dar bem. É o seguinte, né? Hoje o melhor não ganha. A aerodinâmica de um é melhor que a do outro. Hoje o melhor não ganha. Você tem, na minha opinião, eu que vejo o Fórmula 1 e acompanho, o Vettel é um baita piloto. Não aconteceu nada esse ano com o cara, mas porque não tem carro. O Hamilton é bom, o Lewis Hamilton, pra mim, é os melhores. É o Hamilton, o Vettel. Esse Rosberg é bom também, não é ruim, não. O Alonso é bom. Cadê o Alonso? Ué, mas cadê o carro do Alonso? Então, porque não tem. Então é inadmissível o cara não ter um carro e ele ser bom pra caramba, mas não ter um carro. É mais ou menos como o Neymar está na seleção brasileira, MG. Não vai acontecer nada. É isso. Agora, você pode ter motores, se você começar a pegar um carro, os carros são iguais. O cara vai andar com aquele carro sempre. Só que o motor vai mudar. Muda, RG. É o melhor piloto. Tem que ser o melhor piloto para ganhar. Ó, é uma opinião. Ideologia é muito bonito. E não vai acontecer num gol. Ideologia, tudo isso é muito bonito. A hora que começar a acabar o dinheiro, aí eles vão mudar tudo. a Fórmula 1 está em decadência no mundo. Faz tempo. No mundo está em decadência. Faz tempo. Aí podem dizer isso e aquilo, mas no passado... Estava cheio porque... Pode falar que... Está tudo muito chato. Está tudo... Olha, pode falar. No ano passado era igual isso, era igual aquilo. Só que no passado as pessoas acompanhavam e hoje a coisa não está sendo mais acompanhada. Os caras meteram as provas lá em tudo que é autódromo que os nego paga para correr lá. É autódromo que Sheik construiu e o caramba. Tá certo? Então, beleza. Estão perdendo o interesse. Deixa a Globo meter só na TV fechada. Vai meter na TV fechada. Deixa nos outros países aí, nego, começar a cortar da televisão. Aí você vai ver como rapidinho vão achar uma solução. Aliás, a Globo já não mostrou, né? Ela abriu mão de mostrar dois corridos ao vivo. O Bolsonaro queria dar a opinião dele. Pode ser? Bolsonaro, boa noite, Bolsonaro. Tá alguém com você? Tudo bem? Olha, é o seguinte. Eu sou o quê? A favor... Já assistiu aquele filme Corrida Mortal, tá ok? Já. Você pega todos os presidiários, ok? Você põe nos carros, tá ok? E aí você faz o quê? Você desliga o carro e manda todos saírem e põe um monte de arma no meio, tá ok? E o vencedor, além de tudo, o carro dele explode também, entendeu? Pô, mas os caras vão tudo morrer. Então, é isso que eu sou a favor. Pelo menos vai dar audiência. Você vê no filme? O que que tinha? Tinha audiência o filme, tinha audiência, aumentava. O Bolsonaro. Alguém. Oi. Esse Bolsonaro, Você não estava participando do programa uns 10 minutos atrás, tem a votação do mais chato. Ganhou o Mota. Você concorda? Vocês votaram nele porque ele é gay, tá ok? Então eu sou a favor também, tá ok? Concordo com você. Ele é mais chato, com certeza. Vai nada contra o gay. Eu sou a favor do casamento gay entre héteros, tá ok? Entre héteros? É. Mas você é gay? Como... Eu sou a favor disso, tá ok? Ô, Bolsonaro, e do integrante do programa que diz que queria ser a Beyoncé, o que você acha? Queria ter o bumbum da Beyoncé. Então, aí isso entra no negócio que eles estão querendo aprovar, o que é o kit gay no colégio, entendeu? Um comunicador falar disso no ar, se assumir no ar, você tá o quê? Incentivando a criança também a pegar a roela, tá ok? Assim, eu não sou a coisa. Se eu fosse você, tiraria do ar. Mas assim, nada contra a pessoa, entendeu? Tá bom, Bolsonaro. Mais uma pergunta, então, Bolsonaro. Então, vamos lá. Não, porque não, eu tô aqui pra perguntar. Então, vamos fazer perguntas, já que tem que fazer perguntas. O que você acha, por exemplo, de um cara que fez operação nos lábios, e falou que se ele estivesse igual a Angelina Jolie, ele tava. Olha só. Eu tava pra todo mundo. E aí, o que você acha? A sua pergunta é interessante. E mais uma pergunta pro senhor também responder. E o apresentador que só fala da bunda, agora só quer falar da bunda do cidadão aqui que tá aqui na frente dele. O que você acha dos dois? Vamos lá. Vamos abrir o jogo. Vamos abrir pra todo porque mundo. Porque o quê? Eu fui militar. É verdade, okay? Vamos lá. Eu fui militar. Mas responder a menos dos dois, não. Tá, responde, não na olha época... pra lá. Olha pra mim. É eu que fiz. Você tá exaltado, eu vou ter que jogar uma granada na sua cara, tá ok? Ó, é o seguinte. Vai, responde. Na época que era militar, trouxa. Se botasse esse negócio no beijo, tá ok? A gente esfoliava, sabe aquele negócio de queijo ralado? E jogava alto em cima, entendeu? Que é pro cara gritar até a morte, tá ok? Mas é tudo na paz, entendeu? Ah, eu entendi isso, papai. Militarismo, exatamente. Ah, só um minutinho, senhor Bolsonaro, por favor, senhor deputado. Estádio 97 tem oferecimento do consórcio Honda, Benjamin. Parabéns, Landucci, é igualzinho. Eu tenho uma grande novidade pra você, o consórcio Honda, que tá dando 50 motos, CG 160 Titan, todos os meses na promoção, chegou a sua vez. É super fácil participar. Basta você comprar uma cota de consórcio, você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. É fácil, é barato, é a hora de você comprar sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros, frase bonita, hein? Olha só, BIS 125EX a partir de R$ 164,00 mensais. PCX a partir de R$ 203,00 mensais. Então não perca tempo e faça já o seu consórcio e participe da promoção, chegou a sua vez. E já saiu o primeiro sorteio da promoção, hein? Os 50 ganhadores representam 18 estados e nós aqui de São Paulo estamos com sorte. Já tivemos dois ganhadores, o Antônio Carlos de Melo de Mogi das Cruzes e a Francisca Eugênia aqui da cidade de São Paulo. Então compre você também uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e seja o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa, hein? Vá agora, se não dá tempo, agora vai amanhã de manhã. Ou ligue, ó, já anota no teu celular aí. Liga lá na concessionária Genial Leste, procura o gerente que é o Marcos Fernandes, o grande Marcão. Liga pra ele e agenda com ele que você fala que você vai lá falar, o Benji falou que tem um esqueminha legal pra mim aí. 2253-0000. 2253-0000. Promoção, chegou a sua vez, consórcio. É Honda! Fala, ô Aguinaldinho. Eu só queria mandar um abraço pro Alexandre e pra Cláudia,

I'm gonna show you.